criação e fica muito com a bola no pé, mas não sabe muito o que fazer com ela. Essa é a evolução que eu espero hoje. Um time que saiba mais o que fazer quando tiver com a bola nos pés, com mais capacidade de criar jogadas para o Marcelo Moreno lá na frente, com capacidade de criar situações de gol para não sofrer tanto para buscar uma vitória, para ter um desempenho ofensivo tão bom como tem sido defensivo. O Ramon lá atrás entrou muito bem, ele e o Kaká fizeram um jogo muito bom contra o Operário e hoje vão precisar trabalhar muito de novo, porque o Náutico vai apostar em bola aérea, o Náutico vai apostar em bola parada, o Náutico vai apostar em chuveirinho, como é basicamente a maioria dos jogos, como são a maioria dos jogos nessa Série B. Repito, algumas equipes conseguem jogar um pouco mais, como é o caso do América, e como é o caso do Cruzeiro, aonde a gente quer que o Cruzeiro chegue. Que seja o segundo passo, Cirilo. Falei isso no jogo contra o Operário, é um primeiro passo, é passo de formiguinha, como o Filipão disse muito bem. Tá com barro até no pescoço, conseguiu baixar um pouquinho. Hoje é dar um segundo passo para uma segunda vitória, que seja de 0-0. Não precisa ser brilhante, mas eu espero que um pouco melhor, para mostrar que o caminho que está sendo tomado agora é o correto, o da evolução. Então, se jogar hoje um pouco melhor do que foi contra o Operário, missão cumprida. Ganhou de novo, mais do que cumprida. Não ganhou? Não quero nem falar disso, viu, Cirilo? Esse Léo Figueiredo, comentarista da Itatiaia, falando em nome de Vivo Selfie. Bem aqui, empréstimos, seguros e benefícios do INSS. Convidando o torcedor a participar conosco nesta jornada esportiva, manda seu WhatsApp pra gente. Hoje pode ser em texto, pelo 31 99651 9657. 99651 9657. Pode ser também pelo twitter.com/radioItatiaia, twitter.com/radioItatiaia. Participe conosco. O Ayrton Senna Barbosa de Sete Lagoas já tá mandando mensagem. O Bruno César também tá na audiência da Rádio de Minas. O Daniel Souza também tá participando. Tá naquela corneta aqui na escalação, né, Daniel? Abraço pra você, obrigado pela participação. O Gleison Alves também tá interagindo com a gente. Pode participar, manda sua mensagem pra gente, twitter.com/radioItatiaia e WhatsApp 31 99651 9657. Fabrício Calazans conosco no plantão esportivo pra trazer os principais jogos do dia. Lembrando que logo mais, às 6h15, Série A do Campeonato Brasileiro, a Itatiaia vai acompanhar com o show de bola Milton Naves o duelo entre Internacional e Flamengo, na Série A também, 18ª rodada. Fabrício Calazans, um abraço, boa tarde. Tá ligado, deixa comigo, um abraço, boa tarde, João Vitor, Cirilo. Este Náutico e Cruzeiro abrindo a agenda de jogos pela Série B neste domingão. Lembrando que às 6h15 em Florianópolis tem Figueirense e Juventude, também 6h15 em Campinas, Guarani e Avaí. Ainda neste domingo, 8h30 em Ribeirão Preto, tem Botafogo contra Vitória. Esta rodada 18, que será encerrada amanhã, segunda-feira, 8h30 em Curitiba, Vila Capanema, o duelo Paraná contra Oeste. Pela Série A do Brasileirão, vamos acompanhar para e passo com este Náutico e Cruzeiro. No Maracanã, também às 4, tem Fluminense e Santos. Em Goiânia, Atlético Goianiense contra o Palmeiras. Vale o destaque também para os mineiros em campo nas outras séries do Campeonato Brasileiro. Pela Série C, 12ª rodada, Grupo B em Erechim. O Boa Esporte está em campo neste momento contra a equipe do Ipiranga. Jogo no primeiro tempo 0-0. Às 5 da tarde em Tombos, o Tombense recebe o Volta Redonda. Na Série D, em Taguatinga, no Distrito Federal, estão jogando Tupinambás e Brasiliense. O jogo começou às 3 da tarde, já com 44 minutos do primeiro tempo, 0-0 é o placar desta partida. Bola rolando também no Campeonato Mineiro do Módulo 2, a 10ª rodada, penúltima da primeira fase, 3h45, jogo que fecha esta 10ª rodada em Pouso Alegre. Pouso Alegre contra o Betim, 13 minutos, primeiro tempo 0-0, Pouso Alegre já classificado para o quadrangular decisivo. Se vencer o Betim, o Pouso Alegre confirma matematicamente a primeira colocação. E vale um destaque também, porque o domingo é de Copa do Brasil, 8h30 da noite no Morumbi, São Paulo e Fortaleza. Duelo de volta, fase oitavas de final. Na partida de ida no Ceará, 3-3. Vamos conhecer hoje, portanto, o primeiro classificado para a fase quartas de final da Copa do Brasil, informando Mercantil do Brasil. Tá certo, Fabrício Calazans, Supermercados BH. Gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Domingo, Sávio Baião conosco, analista de números da Itatiaia. Vamos trazer primeiramente as possibilidades aí do Cruzeiro para essa rodada, Baião. Fabrício trouxe ainda os jogos pendentes, são 5 confrontos ainda a serem disputados. E o Cruzeiro está observando também a rodada para saber o que dá para fazer nessa rodada, né, Baião? Um abraço, boa tarde. Outro para você, e eu vou pedir ao Fabrício para repetir os jogos do Guarani e do Figueirense. Do Guarani e do Figueirense. É Figueirense e Juventude, 6:15 em Florianópolis, mesmo horário em Campinas. Brinco de Ouro, tem Guarani contra Avaí, Baião. É pro torcedor cruzeirense marcar bem esses dois jogos. Se o Cruzeiro vencer, João Vitor, o Cruzeiro sai da zona do rebaixamento. Ele passa o próprio Náutico, passa o Figueirense e passa o Guarani. Mas ele vai depender de pelo menos um tropeço dessas duas equipes, ou do Guarani ou do Figueirense, para continuar fora da zona do rebaixamento. O Náutico, se for derrotado, vai para a zona do rebaixamento, independente dos outros resultados, porque o Cruzeiro passa o Náutico e o Náutico neste momento é o 16º. Agora é claro que o Náutico também busca a vitória para afastar desta zona da degola o Náutico, que tem uma situação no campeonato de 16 jogos, enquanto o Cruzeiro já tem 17. O Náutico tem um jogo a menos neste momento, João Vitor Cirilo. E na outra ponta da tabela, Baião, aproveitando sua presença, ontem o América conquistou uma vitória importante contra o Confiança, venceu por 2-1 jogando na Arena Independência. Outras equipes que estão lutando lá em cima também já jogaram. O Fabrício informou que a Chapecoense, informamos, né, eventualmente em outras jornadas, a vitória da Chapecoense. Também o Cuiabá tropeçando, levando aquela sapatada, né, jogando lá em São Luís, no Maranhão, para a equipe do Sampaio Corrêa, 3-0. Rodada boa para o América, né, Baião? Rodada muito boa, aproveitando para abraçar a Rita Mafia lá em Viçosa, contemporânea do tempo de faculdade, colega de faculdade, aqui escutando a gente e me assistindo também por uma live direta, certo? Mas o América, 35 pontos, e eu ouvia bem o Alexandre Simões no Bola Premiada, e eu gosto muito de reforçar isso. Na Série B, ô João, eu só faço conta para liderança, para título, quando a gente chega na reta final, que entra uma briga direta, igual entrou o América naquele ano com o Internacional. Antes eu faço a conta, é para o time entrar no G4. O América está sim a um ponto da Chapecoense, que lidera. Tem 35 pontos o América, 36 a Chapecoense, mas está a 8 pontos da Ponte Preta, que é a quarta colocada. O Juventude é o quinto colocado, também tem 27 pontos, tem 17 jogos, mas a Ponte Preta tem 18. Então o América está a 18 pontos do quinto colocado, independente dos outros resultados. Isto é muito bom, porque o América ganha fôlego, firma pé e emocionalmente o time fica mais controlado para lutar pela liderança. Sim, o torcedor quer isso, mas nos números a gente quer ver o América é firme no G4, classificando e disputando a divisão de elite no próximo ano, João Vitor Cirilo. Domingo Sávio Baião, analista de números da Itatiaia, Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Samuel Venâncio, quero mais detalhes do Cruzeiro, Samuel. Pois é, João Vitor Cirilo. Já terminou aquele trabalho de aquecimento? Daqui a pouco o Cruzeiro no campo de jogo. Agora, é interessante, eu volto aqui ao Estádio dos Aflitos. Depois de 8 anos, eu estive aqui em 2012, na época pela TV Alterosa. Depois o Náutico começou a jogar na Arena Pernambuco. E dá pra dizer que tem uma torcida aqui nos Aflitos, mas não no estádio, obviamente, por causa da pandemia. É que tem muito prédio aqui, Cirilo, e a turma marca presença. Claro que tem torcedor rival, eu tô vendo ali uma bandeira do Santa Cruz, mas tem muita gente com bandeira na janela do prédio, a turma se reunindo para assistir. A visão é privilegiadíssima. Camarote, né, Samuel? Prédio, é camarote. Um, dois, três, quatro. Quatro prédios aqui com uma vista sensacional. Então esse torcedor aí que está morando nesse prédio aqui perto, ele consegue assistir o Timbu, o Clube Náutico Capibaribe. O Cruzeiro daqui a pouco então no campo de jogo. Vamos passar as opções de banco, que tem o técnico Luiz Felipe Scolari, Lucas França e Vitor Eudes, goleiros. Patrick Brey, lateral pela esquerda. Daniel Guedes, lateral pela direita. Paulo, zagueiro. Felipe Machado, Jadson, volantes. Claudinho, meia. E atacantes, Wellington, Zé Eduardo, Ayrton e Sassá. O Ayrton que entrou no segundo tempo lá contra o Operário e deu assistência para o gol do Arthur Kaique. São as opções de banco do técnico Luiz Felipe Scolari, informando o Varejão das Tintas. Tá certo, Samuel, que trouxe as opções, sobretudo ofensivas, do Cruzeiro para hoje. E hoje, podemos dizer que 5 opções mais ofensivas, né, Samuel? Entre essas que você cita, caso o Filipão busque uma mudança para o segundo tempo. Lembrando que o Maurício está fora, né, Samuel? Maurício está com a seleção em Itu. O Manuel está com Covid. Aí é zagueiro. Mas para frente ali, ele tem quase todo mundo aqui. Então, tem o Claudinho, meia. Wellington e Ayrton de velocidade. E 2 centroavantes. O Zé Eduardo e o Sassá. E uma outra opção que ele tem é quando, por exemplo, se ele coloca o Daniel Guedes, ele pode avançar o Rafael Luiz, que joga também pelas beiradas mais à frente. São as opções do Luiz Felipe Scolari. E até para passar uma outra informação importante, Cruzeiro que joga na próxima rodada contra o Paraná, 2 titulares pendurados, o Matheus Pereira e o Regis. O outro pendurado, o Felipe Machado. A informação para Banco Mercantil do Brasil, Cirilo. Tá certo, Samuel. Jogo contra o Paraná na próxima sexta-feira, às 9:30. Paraná que lutou por muito tempo nas primeiras posições, já vem há certo tempo sem vencer, né? Uma sequência mais negativa, digamos assim, do Paraná Clube. Vai perdendo posições, mas aí é o próximo desafio do Cruzeiro, jogando em casa, jogando no Mineirão pela 19ª rodada, a última do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Léo Figueiredo, boas opções tem o Filipão aí pra mudar o jogo, se necessário? Tem. Eu tô doido pra ver o Zé Eduardo jogar, né? Alguma vez, porque o garoto tava voando, 9 gols em 10 jogos e não teve oportunidade no Cruzeiro ainda. Se o Marcelo Moreno não conseguir entregar, o Filipão precisa mexer. No último jogo, eu acho que o Filipão demorou a mexer, sabe? Ele tá dando moral pro Moreno, ele conhece o Marcelo Moreno. O Moreno não vive uma grande fase, mas nós sabemos da identificação que tem com o clube, da vontade que ele tem em acertar, ele se dedica, ele tá tentando. Só que precisa ficar mais em pé, né? Precisa usar mais o corpanzil ali, trombar nos zagueiros, ficar mais de pé, fazer o pivô. Precisa justificar essa confiança que o Filipão tá tendo nele, né? Mas tem o Sassá, tem o Zé Eduardo e tem opções de velocidade, que eu acho que o Cruzeiro precisa ter mais velocidade no campo de ataque, seja com o Ayrton, seja com o próprio Rafael Luiz, como citou o Samuel, jogando mais adiantado, entrando o Daniel Guedes, seja com algum jogador chegando, porque o Cruzeiro precisa de mais qualidade lá na frente, mas precisa de velocidade, de movimentação. Isso é uma coisa que eu tenho pegado muito no pé nos jogos do Cruzeiro pré-Felipão e agora já na partida contra o Operário. Tem que ter mais movimentação lá na frente. Kaique, Moreno, eles precisam participar mais do jogo. O Regis, o Filipão até colocou o Regis na ponta direita na última partida, não é muito a dele, mas não precisa ser assim, definitivo, sabe? Agora você fica na ponta, não, agora você vai lá pro outro lado. Não, eles têm que trocar de posição ali o tempo todo, precisam se movimentar o tempo todo. Marquinhos Gabriel, que terminou jogando como meia mais centralizado, pode trocar com o Arthur Kaique. Eles têm que tentar bagunçar mais a defesa adversária para criar mais problema. Por falar em criar problema, Cirilo, eu vou mandar um abraço forte aqui pro meu amigo, irmão, o Marcos Moreira Correia, o famoso Marquinho, que mora lá na Espanha, que é torcedor do Cruzeiro, mas que também gosta do outro time lá, do time Grená, assim como o Marcelo Beckler. Ele tá tão doído hoje, eu prometi para ele que o Cruzeiro vai ganhar aqui, porque se depender do time dele de lá, a coisa tá feia. O trem tá feio pra ele. Abraço pro Marquinhos, lá diretamente da Espanha, na audiência da Itatiaia. Faltando 5 minutos pras 4 horas. Rubem Júnior, quero mais um detalhe do Náutico. Cirilo, Baião comentava sobre o Náutico ter um jogo a menos na competição e começou a temporada com bons jogos, acabou caindo a produção e por aí foi, por pouco não entrou na zona de rebaixamento. já 6 jogos sem saber o que é derrota até a rodada passada, quando bateu o Lanterna Oeste. Por isso, muita reformulação no grupo, tanto no elenco quanto também na diretoria, já que o presidente acabou demitindo o diretor de futebol executivo do clube, o Ítalo Rodrigues. Então, assim como o Cruzeiro busca novos ares com o Filipão, o Náutico passa pela mesma situação. É respirar e, quem sabe, no segundo turno, sonhar com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E o técnico Gilson Kleina, que está com a Covid e não fica no banco, tem à sua disposição para o jogo Marcão, Igor Miranda, Ronaldo Alves, Rafael Ribeiro, Javan, Matheus Trindade, Marcos Vinícius, Thiago, Dadá Belmonte, Eric, Paiva e o Álvaro são as opções. O Timbu em campo, informando Unimed BH. Tá certo, Rubens. Esse Náutico, que vinha numa sequência negativa, com 6 jogos sem vencer, até bater essa equipe do Oeste. Como informamos também, o Rubens já trazendo detalhes da equipe pernambucana aqui na Itatiaia. Unimed BH, seguimos juntos, cuidando de você. Fabrício Calazans, atualizações aí no plantão esportivo. João Vitor Cirilo, 25 minutos do primeiro tempo, brasileiro Série C em Erechim. O Ipiranga sai na frente do Boa Esporte. Gol de Neto Pessoa. Ipiranga 1, Boa Esporte 0. No Campeonato Mineiro do Módulo 2, jogo que fecha a 10ª rodada, também 25 minutos do primeiro tempo, gol do Pouso Alegre para cima do Betim. Alvinho, Pouso Alegre 1, Betim 0, informando Autotruque. Tá certo, Fabrício. Pouco mais de 2 minutos para a bola rolar nos Aflitos em Recife. A partir de agora, todos os detalhes com a bola rolando para Náutico e Cruzeiro. Segundo desafio da Raposa, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, que se mantém o retrospecto de 100%. Um jogo, uma vitória. Que seja assim também neste segundo desafio. Detalhes contados a partir de agora por ele, que é o mais vibrante do Brasil. Alberto Rodrigues. Muito bem, Cirilo ficou até aqui comandando os trabalhos da equipe internacional da sua Itatiaia. Esperança de um grande jogo do Cruzeiro, de um resultado positivo esta tarde nos Aflitos em Recife. Eu estou abraçando a Alba, o Tony, seu filho Henrique, fez aniversário essa semana. Ao meu querido irmão Hélio Rodrigues Bigode Lima, fazendo aniversário. Parabéns, meu irmão guerreiro. Ao Devanir, Marquinhos, Zezinho, Eberluce, Canela, Ivan, Aida Savassi, Alencar, Luiz, Omar, professor José Roberto, do Ianelli, Rangel, Ricardo Caíca, Santa Teresa, Mamude Tafique, Penha em Santa Teresa, Dora no Barreiro, Cláudio Huerta, Fábio Cecílio, aí do Gutierrez, Rafael Beissola, em Divinópolis, seu primo Sargento PM, Pedro Henrique em BH, Geraldo Nascimento, bairro Diamante, Vladimir Lucas, Igor do bairro Ferdão Dias, Rui do bairro Milionário, Tadeu, Renato Dunice, João Relâmpago em BH, doutor Barbante, Venda Nova, Ricardo Dutra em Papagaios, todos na sintonia da Rádio Itatiaia, todos ouvindo a equipe internacional da Sub Itatiaia. Os comentários tranquilos de Léo Figueiredo, participação de Samuel Venâncio e Rubem Júnior. Uso da máscara para se proteger do coronavírus é obrigatório nos espaços públicos. Prefeitura de Belo Horizonte. Rubens, você acompanha uma técnica aí, Rubens? No primeiro tempo, Alberto, Samuel já vai se posicionando de olho na arquibancada também, aí nos prédios, né, Samuel? Pois é, e eu acompanho o ataque do Cruzeiro neste primeiro tempo, vibrante, e tá na sua escuta. O Carlinhos, lá no Ermelinda, esse é o fã, vibra, e tá querendo a segunda vitória seguida na Série B, informando o Varejão das Tintas. Muito bem, se Deus assim o permitir. Bom, expectativa é grande da torcida celeste, depois daquele resultado de 1-0 difícil, mas aumentou a expectativa, né? Ah, a tendência é de, a gente sempre torce para que a coisa evolua, né, Alberto? Primeiro passo já foi dado, hoje é dia do segundo, e assim nós vamos rumo a sair desse martírio dessa Série B. Muito bem, ainda faltando um pouquinho para começar o espetáculo. Fábio, Rafael, Luiz, Cacá, Ramon, Matheus Pereira, Adriano, Madison, Regis, Jadson, Regis, Marquinhos, Gabriel, e o Arthur Kaique, ainda o Marcelo Moreno. Muito bem, agora um minuto de silêncio em memória às vítimas da Covid-19. No Brasil hoje já passamos de 156 mil mortes para a Covid. O uso de máscara, portanto, é para proteger do coronavírus. É obrigatório nos espaços públicos, Prefeitura de Belo Horizonte. Esse jogo já encheu de alegria muita gente. Bola em jogo. Alegria do povo. Começa o espetáculo no Aflitos, em Recife. Saída do Cruzeiro, a bola lançada para trás, agora para Kaká, que domina, desce para sua intermediária, avançando, caminha, aproxima do campo adversário, passe longo cumprido na ponta canhota, Moreno capseia, sobrou para Kaique, tentou penetrar na grande área, o Arthur Kaique, o quarto é feito, a bola sai para a linha lateral, começou o Cruzeiro atacando pela ponta esquerda, arremesso que favorece a equipe celeste pela ponta esquerda, prepara-se, Matheus já fez a cobrança, lançando na esquerda, vira o jogo para a rede, dominou, para bater em alguém, escanteio primeiro, é isso, Samuel Verão. Escanteio na jogada do Regis, o desvio do Hereda para a linha de fundo, escanteio marcado, o próprio Regis cobra. Aparece Regis para fazer a cobrança, o primeiro escanteio, menos de um minuto de jogo, o Cruzeiro consegue escanteio, quem sabe? Prepara-se para a ponta canhota, lançamento vai ser feito na grande área, início de jogo nos Aflitos em Recife, Regis correu para a bola, atenção, bateu para pingou, passou pela boca do gol, ninguém aproveita o Cruzeiro, sobrou um chute de longe, sem qualquer perigo, Samuel Venâncio. No rebote, o Jadson estava por ali, o Jadson da base pegou de primeira, só que mandou quase lá dentro da sala do prédio do vizinho. Tiro de meta 0-0, começo de jogo aqui nos Aflitos, informando Banco Mercantil do Brasil. 1 minuto e 30 segundos, acesse autotruque.org.br e solicite sua cotação. Prepara seu goleiro. Jefferson para lançar a bola à frente, bateu de perto à esquerda, bola longa, comprida, ganha intermediária, corte feito pelo Adriano, lançando a bola para frente, sobrou para agora no centroavante, tentou Marcelo, já havia uma falta do próprio Marcelo, o árbitro parou o jogo para marcar a infração favorecendo a equipe do Náutico Capibaribe. A cobrança vai ser feita pela direita, a bola recuada, sobrou agora para o 44 Camutanga, que nome bacana, né? É nome de uma cidade aí, pernambucana. O Rubens, né? Júnior conhece. Já foi lá, né, Romero? Ainda não, viu, Vibrante? Aberto a convites, Camutanga. O Camutanga é de Camutanga e acabou sendo apelidado de Camutanga. É, representa a cidade por em lá. Em 10 segundos você falou Camutanga 3 vezes pois aí. É. Agora ninguém erra o nome. Porque agora ele tinha uma namorada lá em Camutanga. Os AVs mais completos da Grande BH estão na MRB. Ligue 4004, 9000. O bola sobrou de novo ainda para o... A equipe do Náutico na sua intermediária. A bola caminhada na esquerda agora para o Kevin. Lançou a bola para frente, voltou. Agora na sua intermediária, recebendo o Carlão. Camutanga domina, recebe o passe do Carlão. Vai avançando pela direita. Toca agora pelo meio, vira para Raldinei. Tenta o passe na direita, entregando na ponta. Hereda voltou para o Camutanga. Luta, lançando a bola para frente de qualquer maneira. Recupera o Cruzeiro na sua intermediária. Sai jogando. A equipe celeste agora com o Marquinhos dominando, recuando. Entregando na esquerda, virando o jogo na sua intermediária. Bola recuada de longa distância para o goleiro Fábio. Sai do gol, vai bater pra frente, bateu de perto à direita, a bola sobra pela ponta direita, sobrou agora para Kaká que domina, entregando na direita para o Rafael, desce o menino Rafael, lançamento longo, comprido pela ponta direita, saltou Marcelo Moreno, tenta a cabeçada, bola girou para Marquinhos, tentou penetrar na grande área, não consegue, corte feito, sobra para a equipe do Náutico, né, para a ponta esquerda, tocando a bola, insistindo o Náutico, agora na contra-ofensiva, a bola sobrou para a ponta canhota, recuada, redonda, insistindo outra vez na ponta canhota, a equipe do Náutico pede bola no Chiesa, lançamento para ser feito agora pelo comando para o Jorge Henrique, bola recuada, sobra agora para a intermediária Camutanga domina pelo seu setor intermediário, já tocando para o meio, virando o jogo para Raldinei, lá na frente vira o jogo para Jean, já domina, ponta direita, voltou a redonda para a Hereda, recebe a Hereda, Hereda caminha, desce pela ponta direita, vai tentar passar pelo seu bagador, cutucou agora para o Jorge, dominou agora o Jorge Henrique, toca a bola para trás, velho jogador, velho gastileiro, sobrou agora na esquerda, agora tentando penetrar agora na grande área, o Jean, o quarto é feito pela defesa celeste, agora sobra pela direita, outra falta marcada, não, mandou seguir o árbitro, infração não marcada sobre Marquinhos, a bola lançada lá na frente pela ponta direita, aí descendo agora o Hereda, dominou, tenta passar Jorge pela ponta direita, cruzamento feito na grande área, de qualquer maneira afasta Ramon e a bola sai pela linha de lado, arremesso que favorece a equipe do Náutico pela ponta direita, lançamento agora para Gir, na ponta direita, bem aqui, empréstimos, seguros e benefícios do INSS, bola lançada para o ataque do Náutico, outra vez agora sai a linha lateral, tocada pelo Matheus Pereira. Novo arremesso para o Náutico pela ponta direita. Início de jogo, 4 minutos e 40 segundos no primeiro tempo. Jorge Henrique domina pela direita. Cruzamento é forte de qualquer maneira. Tentou chegar agora pela ponta esquerda. O lateral Kevin dominou. Penetrou na grande área. Olha o perigo, atacando a equipe do Náutico pela ponta esquerda. Bode vai ser recuada. Bora recuada agora para Jonathan. Dominou. Ainda para a ponta esquerda do Jonathan. Devolveu para Kevin. Vai tentar o cruzamento. Levou pela ponta direita. Corte feito. Ninguém do Cruzeiro. Agora chegou o Reves pela esquerda. Para sobrou na direita. Agora para o ataque. Tentando o Jean. Jean domina. Avança para a direita. Jean caminha. O camisa número 10. Bateu de perto da esquerda. Lançamento é longo. Comprido lá para a ponta canhota. Cabeçada. A bola vai saindo para a linha de lado. Não chegou a sair. Agora saiu. Arremesso para o alto que favorece o Cruzeiro. Supermercados BH. Gol de qualidade. Um show de preços baixos para você. E o tempo vai passando. 5 minutos e 20 segundos. No primeiro tempo, arremesso a ser cobrado para a equipe celeste pela direita. Rafael fez a cobrança, lançando à frente. Corte feito, voltou para Rafael, mas a bola já havia ultrapassado a linha, não. Marcou uma infração por aí, hein, Romeu? Marcou uma irregularidade. No momento da batida do lateral, aconteceu a falta. Pela direita, o Rafael Luiz vai para a bola sem pressa, 0-0. A bola vai sobrar de novo para Cruzeiro, sobrou para Ramon, dominando. Ataca, entrega na esquerda agora para o Matheus, domina. Lateral esquerdo, Celeste Matheus Pereira. Suspendeu lá na frente, bola longa, cumprida. Tentando o passe agora para o Regis. Regis domina, para Sazo ainda. Ataca a bola, Cruzeiro sobrou para Ramon. Agora na direita para Marcelo Moreira, vai tentando o gol. Driblou seu marcador, demorou. Agora na ponta direita, vira o jogo na direita, insistindo outra vez. O Cruzeiro marca lá na ponta. O Cruzeiro atacando pela direita, bola recuada de novo. Insistindo agora pela direita, equipe Celeste. Recebe agora pela direita, olha avançado. Rafael tentou passar, lançou mal a bola. Recupera de novo, volta pela direita. Rafael toca de novo errado, mas o árbitro já havia parado o lance para marcar o que é isso, Samuel Venâncio? Uma falta do Adriano, levantou o pé muito ali na disputa com o Vinícius. Falta marcada, defesa do Náutico, 0-0, informando Varejão das Tintas. Agora se Kevin para fazer a cobrança, já o fez lançando a bola à frente. Recebe o passe agora pela direita, tentando chegar de novo. Jonathan domina na direita da sua intermediária, recebendo Camutanga domina, devolveu agora na direita para o Hereda, Camutanga na esquerda para Carlão, que domina, é cercado, está na sua grande área, laçou na esquerda da sua intermediária, vira o jogo para Kevin, dominando, avançando, busca o jogo agora na esquerda, entregando outra vez para Jonathan, vem descendo para a contra-ofensiva, vai tentando avançar pela direita, abriu para Jean na ponta esquerda, abriu o jogo, insistindo outra vez a equipe do Náutico pela ponta canhota, insistindo sempre no lado esquerdo, na direita do Cruzeiro, lançamento feito na ponta esquerda, cruzamento é feito na grande área, bola saiu ali de fundo, tocou em alguém, escanteio para aí, Rubem Jorar. Teve o desvio no meio do caminho, tentando chegar ao Náutico, cruzamento da esquerda, a bola acabou desviando no Rafael Luiz, saindo para escanteio. O Náutico vem com Jorge Henrique para a batida. Parece o velho Jorge Henrique para fazer a cobrança, já marcou belos gols, Jorge Henrique. Atenção, prepara-se para a cobrança, põe a bola na marca, Chiesa, pé de bola, ele que é o artilheiro da equipe. Prepara-se para a ponta, ganhou o lançamento, feito, bola pingando, passando, cabeçada para fora da área, não valeu. Já havia uma infração por aí, Rubens? Havia sim. O Camutanga acabou fazendo a falta de ataque. É grandalhão, tem que abrir o olho com ele, sempre na bola parada. Bom zagueiro Camutanga. Acabou cometendo a falta. Falta para o Cruzeiro já cobrada. 0-0, informando Alto Truque. E a bola sobra para Matheus, que domina, recua, entregando a Ramon no seu setor intermediário. Recebe o zagueiro Ramon, vai avançando, parou, olhou, girou, vai tocar para trás, entrega para Fábio. Fábio domina. Prepara-se para mandar a bola em circulação, bateu de perto da direita, bola longa, cumprida para a ponta, tentando chegar o Cruzeiro, bola espirrou, sai para a linha lateral, é remesso para o time da casa. Tempo vai passando, 8 minutos e meio do primeiro tempo, 0-0 para cá. Prepara-se para atacar de novo, outra vez atacando. Jean domina, toca a bola para trás, Camutanga domina, desce o zagueiro na esquerda da sua intermediária, virando o jogo, tentou buscar um jogo, agora o Jonathan pelo meio, bola tocada agora para Jean dominou, recuou de novo na sua intermediária, passe longo, cumprido para a ponta direita, tentou chegar a Hereda para a ponta direita, quarto feito pelo Cruzeiro, a bola vai saindo para a linha de lado, arremesso para o Cruzeiro, diz o Bandeira. Arremesso já cobrado para a equipe Celeste, bola sobrou para trás para Ramon, um pouco meio durão, agora lançou para Matheus na sua frente, voltou o jogo, bola sai a linha lateral, arremesso que favorece o Cruzeiro. Vamos chegando a 10 minutos, temos 9 minutos e 10 segundos no primeiro tempo, 0-0. Eu vou chamar o Léo Figueiredo em nome de Vivo Selfie, para comentar esses 10 primeiros minutos, Léo. Um jogo bem truncado, Alberto. Jogo lento na sua transformação ali no meio-campo, seja do Náutico ou do Cruzeiro. Muita marcação, os dois times quando atacados recuam inteiros. E o Cruzeiro precisa, aquilo que eu falei antes do jogo, movimentação no ataque, principalmente do seu centroavante. Marcelo Moreno precisa pensar e agir mais rápido quando tiver com a bola no pé. Camutanga recebe o passe, domina o zagueiro, central, bateu de perna direita, entregando a Carlão do outro lado, recebe Carlão, Carlão na esquerda, já entregando agora para Kevin, recebe Kevin, mais atrás ainda, vira o jogo, Claudinei, domina Claudinei, devolveu Camutanga, agora pela direita, terceiro zagueiro, o zagueiro vai avançando, vai caminhando, na direita da sua intermediária, tocou de novo para trás, agora Claudinei suspendeu, bola longa, comprida demais, vai chegar agora, opa, quase mete a mão na bola, o lateral direito Celeste aí, Rubem. Meu amigo vibrante, o lançamento buscando Vinícius, o Rafael Luiz acabou não vendo que estava por pouco chegando o Vinícius. Aquele lance que tem que gritar, olha o gato para sair, e o Fábio acabou defendendo, 0-0, informando Supermercados BH. E o Marquinhos foi atingido aí, houve falta e sai o primeiro cartão amarelo, hein, Samuel Venâncio? Pois é, e corretíssimo o Leandro Bizio Marinho pro Camutanga. Que isso, deu uma lenhada no Marquinhos Gabriel ali no meio campo, no contragolpe do Cruzeiro, cartão amarelo 44 do Timbu. Passa ideia aos seus conterrâneos quando ele começou a jogar bola, né? Esse Camutanga. Ninguém ficava em pé. Olha o Cruzeiro! Defendeu o goleiro. Solta Moreno pela ponta, cruzou na cadeira, perigo. Bola sobrando na direita, tentando agora Marquinhos, não consegue o chute, voltou. Chute direto pro gol, rebatida, zaga. Bola rebatida para fora da área. Tiro surpreendente, quase. Agora bobeou, lateral de novo. Rafael de novo, a bola sai pela linha lateral, mesmo assim é para o Cruzeiro. Olha que coisa aí, Samuel Venâncio. Que paulada do Arthur Kaique. Tá confiante o artilheiro do Cruzeiro na Série B. Soltou a porrada, boa defesa do goleiro do Náutico. Primeira chegada com perigo do Cruzeiro, vibra. Exatamente. MRV informa o tempo de jogo. E o tempo não volta mais. 11 minutos e 40 segundos do primeiro tempo. Placar localiza nos aflitos em Recife, 0-0. Pelo Campeonato Brasileiro Série A no Maracanã, Fluminense Vasco 0-0. Em Goiânia, Atlético Goianiense Palmeiras também 0-0. Itatiaia, futebol Alberto Rodrigues. O futebol vibrante da sua Itatiaia, a bola pelo alto, vai tentar chegar agora o Náutico, recupera o Cruzeiro, voltou pela direita, outra vez a equipe do Náutico, agora com Jorge Henrique dominando, toca para trás, insistindo, recupera de novo o Náutico, desce pela esquerda, passe longo comprido pela ponta canhota, vai chegar no entanto Rafael, fez escolta, a bola sai à linha lateral, arremesso que favorece a equipe Celeste, já cobrado, na direita recebe o passe agora, Jadson dominando, tocou para trás, vira o jogo agora na direita da sua intermediária, sobrou, tirou outra vez pro Cruzeiro, bola lá na frente, Red dominou, atacou, penetrou perigo, vai tentar invadir, Red dominou, outra fita, passa essa bola, lançou na grande área, perigo, atenção, Kaique, vai receber o passe, recebeu para a ponta esquerda, domina, ainda Kaique com a bola, vai tentar passar pelo seu marcador, carregou, lançou na grande área, perigou agora, Red dominou, caiu na grande área, manda seguir o árbitro, a bola sobe de novo para a equipe do Náutico, bola tocada para frente, insistindo o Cruzeiro, a pressão agora Celeste, o árbitro parou o jogo, vai marcar o que aí, Samuel Venâncio? Marcou falta do Jadson, para cima do Jean Carlos, Alberto, por um pouquinho o Arthur Kaique, ele não domina essa bola, e aí ia sair cara a cara com o goleiro Jefferson no passe do Regis, e agora o Regis está reclamando de alguma coisa ali, está caído pedindo atendimento. Vamos ver, coloca a mão na coxa, parte posterior, é o Camutanga. É, mas o Regis fez um sinalzinho ali para a turma do banco pedindo calma. Acho que tranquilizando toda a rapaziada do departamento médico do Cruzeiro ali. Foi num lance de dividida, ele tentou chegar na bola antes, até mesmo para se tocado aconteceria o pênalti. Ele se esforçou bastante para atingir a bola. E acho que nessa ele pode ter esticado demais a perna ali, está sentindo alguma coisa o Regis. Por falar no Regis, Alberto, ele acabou de criar uma grande chance e o Marcelo Moreno ficou do lado dele. O Moreno precisa se encontrar ali na frente, o Regis deu uma arrancada, o Moreno correu pro lado dele, o Moreno tinha que se meter no meio dos zagueiros, tentar fazer o famoso facão ali, entrar em velocidade para receber a bola. O Marcelo Moreno precisa entrar no jogo, Alberto, o Moreno precisa voltar a ser artilheiro, ele precisa voltar a marcar gol, ele precisa voltar a participar. Ele é um jogador de muito nome e de muita importância, mas o futebol dele tá baixinho, precisa de entregar mais. Espera que não esqueceu, não é possível. Precisa ir em segurança? Baixe o app e alugue um carro higienizado na Localiza. Bola sobra para o ataque do Náutico, bola dominada na ponta esquerda, tentando agora o Claudinei, domina, lança pelo meio, vai na rede, tentou desarmar, não consegue. Volta a bola agora para o ataque na esquerda, dominando, tentando agora Vinícius. Com esse pique do Regis aí, a turma que tinha ido para aquecimento, o Jadson, o Machado e o Ayrton, eles voltam aqui pro banco de reservas. Unimed BH, seguimos juntos cuidando de você. Prepara-se, arremesso a ser cobrado para a equipe do Náutico pela ponta direita. Prepara-se, Hereda, já lançou para trás, virando o jogo na direita. Olha o cruzamento na grande área, a bola pingou na grande área. Jonathan cruzou, mas saiu Fábio. Segura firme, Fábio, já lançando a bola à frente, entregando a sua intermediária. Agora para a penetração do Grandalhão, tentando agora Adriano para a direita, avançando, caminhando. Adriano, pernas longas, sobrou a bola para trás. Agora na direita, sobra agora para Kaká. Kaká entregando para Ramon. Ramon dominando. Na ponta esquerda serviu. Agora Matheus domina. Matheus Pereira tenta fino, não consegue passar, perdeu. Insistiu Ramon, dá um bicão na bola, mas o árbitro tinha parado o jogo, não é isso, Romeu? Ele deu uma falta do Jorge Henrique para cima do Matheus Pereira. Matheus Pereira sempre valente, vai pro choque. E o Jorge Henrique chegou para matar a jogada, para fazer a falta 0-0. Falta que vai ser cobrada pelo Cruzeiro na sua intermediária. Ramon na cobrança, acabou lá para trás, entregando para o goleiro Fábio. Fábio domina, sai jogando lentamente na sua intermediária, entregando de novo para Ramon. Ramon vai avançando, caminha. É muito calmo, Ramon. Agora sim, bateu de perto à direita, longa bola. Agora na ponta esquerda, a bola vai sair a linha lateral, arremesso que favorece de novo o time pernambucano pela sua intermediária. Vai tomando posição agora, Hereda para fazer a cobrança de arremesso normal, 0-0 ao placar. Caminhamos para 16 minutos do primeiro tempo vivo. Selfie anuncia de novo o comentarista Léo Figueiredo. É um jogo bem truncado, de muita marcação, Alberto, mas quando o Cruzeiro recupera essa bola no campo de ataque, tem mais espaço para correr. E não pode bobear aí atrás, não. Ó, bobeou Adriano. Olha o corte, olha a penetração do Náutico para a ponta esquerda. Cruzamento vai ser feito para trás. Recebe agora. Recupera o Cruzeiro. Jadson toca a bola para frente. Bola pelo alto. Vai sair para a linha lateral. Se você tem dificuldade em toda a construção do jogo, Alberto, melhor é recuperar essa bola lá na frente, mais próximo do adversário, com a defesa saindo. A melhor chance foi na arrancada do Regis, no chute do Arthur Kaique, com a bola recuperada no meio campo. Então, adiantar ali os volantes, Jadson e Adriano, morderem mais, Marquinhos, Gabriel, Arthur Kaique, o Regis, todos no Cruzeiro, tentar tomar essa bola já no campo de ataque do Náutico. Porque quando sai desde lá de trás para transição e criação, tem sido muito lento. E vem aí a bola parada, Alberto. Prepara-se para a cobrança, o Cruzeiro Regis da cobrança de falta na intermediária do Náutico. Vai lançar a bola para a grande área. Está lá o Moreno pedindo bola. Jogadores pedindo bola, Regis da cobrança. 0-0 é o placar. Caminhamos para 18 minutos do primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Atenção, vai partir para a bola. Uma reclamação do próprio Regis. Agora sim, vai partir de perto da esquerda, toma pouca distância, correu para a bola, bateu na grande área, forte demais, a cabeçada, a bola sai, a linha de fundo, escanteio de novo aí, Samuel. O desvio do Hereda para a linha de fundo, na dividida com o Arthur Kaique, escanteio marcado. O Regis sai lá da direita, vem aqui para a esquerda para fazer a cobrança. Escanteio para o Cruzeiro, vibra. Novamente, escanteio para a equipe celeste. É o segundo favorecendo o Cruzeiro. Prepara-se novamente Regis para fazer a cobrança de escanteio. Vai pôr a bola na marca, vai erguer para a grande área. 0-0 é o placar. O Cruzeiro está chegando aos pouquinhos. Está chegando e o quarto agora está complicando. O que está marcando aí? Agarra. Ainda estamos na pandemia, prepara-se para a cobrança. O Ed cobrou na cadeira, pingou a cabeçada, a bola sai para a linha de fundo. Foi lá o Kaique, mas não captou forte em Samuel Venâncio. Pois é, e ele estava sozinho. O Filipão lamentou muito aqui o cruzamento do Regis na medida. E aí o Arthur Kaique testou, mas testou por cima do gol do Jefferson, sem perigo, tiro de meta 0-0, informando os supermercados BH. Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador, prepara-se equipe do Náutico para cobrança de tiro de meta, sem muita pressa, está 0-0, mas o Cruzeiro está chegando melhor um pouquinho. A bola sobra agora para frente. Lançamento é forte agora do goleiro Jefferson. Bola pelo alto, ficou para o Cruzeiro, recuperou bem. Chiesa domina, tentou agora a finta, caminhou, caiu, pediu falta, manda seguir o árbitro. A bola sobrou na esquerda da sua intermediária com o Marquinhos dominando, atacando o Marquinhos, prende bola. Toda hora o Marquinhos sente uma paulada aí, viu? Outra falta a cobrar, hein, Rubens? Ele vem buscar o jogo pelo meio, domina e não dá tempo de pensar. Já vem um rasgando. Olha o Cruzeiro! É, o Marquinhos é um cara muito educado, ele corre com a bola, depois tem um lá que mete o Palmeiras. Gol de quem? Põe na conta do Wesley, mais vibrante é gol do Palmeiras no Estádio Olímpico em Goiânia. Palmeiras 1, Atlético Goianiense nada, informando o varejão das tintas. Valdez passou para o primeiro, entregou para Kaique, dominou, recuou, voltou para a rede, para a ponta esquerda, domina, pode fazer o cruzamento, tenta a fita, ganha arremesso, Maranhão. Arremesso que favorece o Cruzeiro, prepara-se Matheus para fazer a cobrança. Matheus Pereira, lá para a ponta esquerda na cobrança, de arremesso para a equipe Celeste, Cruzeiro todo de azul. Esta tarde, prepara-se Matheus, já fez a cobrança. Lançando a Kaique, tentou Red, voltou para a banda esquerda, insistiu a zaga, agora com o lateral direito, a Hereda, não consegue, Red melhor, atenção, apertou o perigo, atenção, ao chute do gol, afasta, tablão de qualquer maneira, para fora da área, quase, quase no gol Celeste, mas o ato parou o jogo, não marcou qualquer coisa aí, Samuel Venâncio. Na sequência do lance, que jogada do Regis, teve caneta e tudo, o corte da zaga do Carlão, depois a falta do Kaká. Esse juiz tá correndo pra caramba, não vai aguentar não, viu? Tá correndo mais que os jogadores. A bola sabe lá pra banda, o chute pro gol, rasteiro, no canto, atenção, bola passa, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol! Do Náutico, Jean, de longe, bateu de perto à direita, no canto esquerdo do goleiro Fábio. Vinícius, camisa 70. Vinícius, camisa 70. Bateu de perto à direita. De longe, rasteiro no canto direito. E marcou quando eram decorridos 20 minutos. 20 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Náutico, hein, Rubens? É aquela bola tradicional do atacante que vai levando, vai carregando pela ponta e puxa para a perna que é boa. O Vinícius puxou para a perna direita, de fora da área, um chute rasteiro, queimando a grama no canto baixo direito de Fábio. Lá dentro, Vinícius, Náutico 1-0. É aquele negócio. Cruzeiro bem melhor no jogo, tentando, quase que marca um gol, vai lá o Vinícius de longe. Foi falha do Fábio? Essa é a cabeça. Eu foi? Não acho, não diria uma falha, mas acho que era uma bola defensável. É, né? Não foi um frango, mas era uma bola defensável. O Fábio poderia ter feito a leitura mais rápida quando o Vinícius trouxe pro pé direito para bater e ele tira com facilidade do Rafael Luiz. Essa é a dificuldade entre Daniel Guedes e Rafael, que o Daniel marca melhor. Com facilidade ele tirou o Rafael e bateu no canto do Fábio. Achei que o Fábio demorou para poder ir para a bola. Que bobeada do Cruzeiro. Quando estava engatando, você disse bem, Alberto, melhorando no jogo, pressionando o Náutico. Que bobeada. Agora uma falta que favorece a equipe Celeste lá pela ponta esquerda, Samuel. Isso, para cima do Marcelo Moreno, o Regis vem para cobrança. Isso que o Léo falou, o Filipão acabou de dizer para o Rafael Luiz. Ele tem a perna direita, ele ia cortar para o meio, obviamente. Filipão chamou a atenção do lateral. Para aparecer para a cobrança. Bora, Regis, para a ponta esquerda para fazer a cobrança de falta. Vai lançar na bola na grande área. Lá pela ponta canhota, melhor que o Barreira está muito perto. Pô. Dois homens na parede, uma, mas ele pode virar a bola. Agora sim, vai bater na grande área, pingou, cabeçada para o gol, bola passa à esquerda do gol. Quase, quase, chegou o Cruzeiro aí, Samuel. Com Ramon, na cobrança do Regis, passou tirando tinta da trave esquerda do goleiro Jefferson. Quase, quase o empate já na sequência. Náutico 1-0, informando o Banco Mercantil do Brasil. MRV informa o tempo de jogo. São decorridos 23 minutos do primeiro tempo. Placar localiza mudado. Nos aflitos 1-0 para a equipe do Náutico. Pelo Campeonato Brasileiro Série A em Goiânia, gol de Wesley. Palmeiras 1, Atlético Goianiense nada. No Maracanã, Fluminense Santos 0-0. E a partir de 6h15, a bola rola em Porto Alegre, Inter e Flamengo, grande clássico do futebol. Vai descendo o Cruzeiro, abraço para a grande área. Toque agora errado no Regis, chegou o goleiro e segura firme. 6:15, portanto, na palavra de Milton Naves, o show de bola. Bola vai ser lançada de novo agora para a retaguarda da equipe local. Desce agora pela esquerda. Bola dominada pela meia canhota. Domina o camisa número 98, Claudinei. Recuou, lançou. Agora a direita, Jonathan. Dominou, voltou o jogo na sua intermediária. Um jogo que surpreendeu o Cruzeiro, hein? Bola lançada de novo, Ruiz para agora na sua intermediária, dominando agora para a ponta esquerda, atacou, tentou chegar agora o Jorge Henrique, tentou o passe na grande área, bola pingou, sai goleiro Fábio, ali é dele, segura firme Fábio, já tocou a bola para frente, Fábio pela ponta direita, entregando agora para o menino, recebe Rafael pela direita, dominou, recuou, lançou para trás, entregando para Kaká, mais atrás ainda para Ramon, é apertado, driblou de corpo o seu marcador, que é o Chiesa, lançando pela ponta esquerda, entregando, já demorou para entregar, entregou a bola para trás agora para o goleiro Fábio, precisa ir em segurança, baixe o app e alugue um carro higienizado na Localiza. Bola sobra para Fábio, bate de perto à direita pelo alto, na intermediária saltou Matheus de cabeça, na ponta esquerda para a apertação do Kaique, corte feito pelo zagueiro Camutanga e manda a bola para a linha lateral, arremesso que favorece outra vez a equipe celeste pela ponta esquerda, já cobrado para trás, dominou Adriano, domina o Grantanão, driblou seu marcador, carregou, lançou na mão, falta, bateu na mão aí, no 18, Jonathan, falta perigosa aí, Samuel Verâncio. E o árbitro em cima do lance, marcou a falta, o Arthur Kaique já pega ali. Ele tá com o pé calibrado desde o jogo contra o Operário, quem sabe na bola parada, para não demorar para buscar este empate, Arthur Kaique vem para a batida. E ele está bem no jogo, viu? Hoje é o Arthur Kaique que a gente esperava do Cruzeiro, ligado, participando, cabeceando, batendo no gol. Tô sentindo o cheirinho aí, hein, ô vibrante? A vitória do Nórdico surpreende o Cruzeiro, porque o Cruzeiro jogava melhor, evidentemente. Um lance talvez até isolado, né? Uma corrida do atacante, chutou no canto esquerdo e a bola entrou. Prepara-se para a cobrança, o Cruzeiro, cobrança e falta. Vai tomando posição agora para a cobrança o Arthur Kaique. Põe a bola na marca. Ele que é um dos artilheiros do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Vai tomando posição, toma pouca distância, hein? Agora sim, um pouco mais atrás, também Marquinhos para fazer a cobrança também no lance. Autoriza o árbitro. Atenção, expectativa. Vai partir para a bola, Marquinhos, correu, o Kaique bateu na parede humana, bateu forte, bola sobra de novo para o Cruzeiro, sobrou para Ramon, domina, para trás, entrega para Kaká, recebe Kaká pela ponta direita, rolou na direita, bom passe agora para a apresentação do Regis, vai para o meio, caiu de novo, mandou seguir o árbitro, não houve falta, bola sobra agora na contra-ofensiva, desce atacando de novo, outra vez o Náutico pela ponta esquerda. Lançamento pode ser feito agora no ataque, bola dominada, recuada, sobrou para Claudinei, dominou, parte de perto à direita, lance agora na direita, na ponta agora para Hereda, Hereda domina, Hereda toca a bola para trás, agora para Jorge Henrique, dominou Jorge Henrique, trabalha com a bola, tenta feito, Sassanica frente, seu marcador, cutucou na esquerda, voltou para Matheus que domina, recupera, foi agarrado, falta aí, hein, Rubens? Pegaram o Matheus Pereira de todas as formas, o Hereda, ele tentava sair jogando aqui pela ponta esquerda, o Hereda acabou atropelando o Matheus. O Cruzeiro vai para a batida. De técnico aí do. É o técnico reserva, né? O Juninho, né? É o Juninho Lola que está substituindo o Gilson Kleina, que está com a Covid. Parece você estava achando. Parece o nosso Alexandre, né? Selfie, o plano que é a sua cara. Acesse vivo.com.br. Selfie. Prepara-se para atacar de novo. Outra vez, agora a equipe do Náutico pela ponta esquerda. O Cruzeiro desanimou um pouquinho com esse gol aí? Não, né? Não pode desanimar, Alberto. Tem que continuar em cima. Precisa da maior participação do Moreno. O Regis e o Arthur Kaique estão mais participativos. O Marquinhos Gabriel também precisa chamar o jogo. Mas tem que continuar, é na mesma toada. Vai ter que remar um pouco mais, porque agora perde por 1-0. Mas tem que ter movimentação lá na frente. O Cruzeiro às vezes tem a chance de começar uma jogada, Alberto, e volta a bola, e volta a bola. Porque não acha lá na frente alguém com espaço para correr ou para jogar. A turma lá precisa correr, precisa se movimentar mais o pessoal da frente. Os APs mais importantes e completos da grande BH estão na MRV, Ligue 4004 9000, arremesso manual, favorece o Cruzeiro pela direita, prepara-se lateral Rafael Luiz para fazer a cobrança 1-0, vence o Náutico. Proteção veicular só na Auto Turque, ainda pela ponta direita, o Cruzeiro na cobrança demora, agora sim já bateu na sua frente, bola pelo alto, melhora para o Náutico, bola rebatida, voltou para Adriano, tenta a cabeçada, bola pelo alto, voltou, Adriano domina, surpreendeu, mas o marcou uma falta, favorecendo a equipe do Náutico. De quem? Olha na conta do Lucas Claro, de cabeça. É gol do Fluminense no Maracanã. Fluminense 1, Santos 0. Informando Supermercados BH. Bem aqui, empréstimos, seguros e benefícios do INSS. Agora aquela parada para hidratação, Alberto. E para mim tem uma constatação que já é de alguns jogos, né? E agora o Filipão. O Ayrton não pode ficar fora do time do Cruzeiro. Na partida contra o Operário, eu fiz o comentário que eu vou repeti-lo agora. O Regis e o Gabriel no mesmo time, Regis e Maurício, a característica é muito parecida. O Arthur Kaique hoje está mais ligado, está correndo mais, está mais participativo, mas o Cruzeiro fica lento na sua criação, ele não tem uma alternativa de velocidade. Por isso que o Ayrton não pode ficar de fora, por isso que o Ayrton entrou no jogo contra o Operário e fez a jogada do gol. O Cruzeiro precisa de alguma alternativa. Se o Filipão não quer usar dos três meias para essa velocidade, ele tem que usar pelo menos um lateral. Ele tem que ter um esquema para favorecer a saída do Matheus Pereira para ir à frente, ou do Rafael Luiz, porque se a vantagem dele é a velocidade, tem que ter espaço para ele correr. Ele não está apoiando, ele não está indo lá na frente. Se é para ficar lá atrás, tocando bola, saindo, marcando, o Daniel Guedes é melhor. Então, o Filipão precisa ter essa leitura. O time do Cruzeiro está muito preso, muito devagar na sua criação. E como não é tecnicamente um time como o Bayern de Munique, toca, pega, toca, passa e vai, e um time super bem treinado, porque o Filipão chegou aí outro dia, principalmente, tem que usar e abusar da velocidade, da jogada individual. Qual a diferença do Náutico para o Cruzeiro nesse jogo? O 1-0 é por quê? Porque o Vinícius pegou a bola, fez uma jogada individual, bateu no gol e fez um gol. Porque coletivamente o Náutico não faz por merecer a vitória, o Náutico está melhor que o Cruzeiro, não, longe disso. Mas se você não tem o coletivo, invista no individual. E o individual do Ayrton não pode ficar de fora no time do Cruzeiro. Só no Varejão das Tintas você encontra massa corrida suvinil 25 quilos por R$58,90. Vai recomeçar o jogo. O pessoal já tomou aguinha. Normalmente faz calor em Recife. Nessa época faz muito calor. Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Prepara-se para reiniciar o jogo. Vejamos se o Cruzeiro vai. Evidentemente que deve mudar, como aconteceu outro dia na entrada do Ayrton. Melhorou o time e o time fez o gol da vitória, né? Tá na cara isso aí. Também eu ia até falar isso, realmente. O Rafael ainda tá jovem, né? Ele tá claudicando um pouco na defesa e no ataque. Tá claudicando um pouco o Rafael. Se ele é muito bom no apoio, Alberto, não à toa ele pode jogar mais avançado, ele tem que apoiar. Se você tem ele no time, você tem que montar um esquema para que ele apoie. Senão não adianta ter ele ali. E a bola sobra de novo, outra vez para a equipe do Náutico na suba intermediária com o Jonathan dominando, recuando. Bora, vai para o goleiro, sai do gol tranquilamente o Jefferson, que não fez uma grande defesa. Mas já passou perigo aí. A bola vai sobrar de novo para o Jefferson dominando, entregando lá na frente. Entregando agora para Claudinei, que domina. Desce para o ataque, entrega agora pelo meio. Recebe o passe, Jonathan dominou. Devolveu para o comando, sobrou na esquerda agora para Jean. Jean domina, Jean Carlos, o camisa 10. Lançamento é longo, comprido, Chiesa. Penetrou, perigo, vai marcar. Desceu, sai goleiro, afasta, tira o gol. A equipe celeste com o Ramon mandando a bola para a linha de fundo. Chiesa na sua primeira grande intervenção, quase. Mas salvou o Ramon. E o impressionante foi o lançamento que deu Jean Carlos buscando o Chiesa. Ele saiu cara a cara com o Fábio. Por pouco o Kaká não fez pênalti. E depois o Ramon chegando para salvar. Cruzeiro se segura, viu, Náutico? É apenas arremesso para o mal, lançamento na grande área. Bola pingando, cabeçada, faça a zaga agora, Kaká, para fora da área. Rebate sobra na direita, vai tentar jogar agora, Marquinhos, lá pela ponta direita, não consegue pegar na bola, recupera, mas volta o Cruzeiro atacando bem. Jadson dominou, avançou, penetrando a grande, agora no campo de falta feia para Cardão aí, hein? Se não vai sair, ou vai sair, Samuel? Vai sair, tem que sair, pro camisa 98, Haldney. Já fica pendurado o volante do Náutico. O Jadson vinha em alta velocidade. Tá ali caído o Haldney, tentando enganar a arbitragem, mas vai levar o cartão amarelo. Mais um pro Náutico, camisa 98, falta pro Cruzeiro, vem mais bola alçada na área do Timbu. Selfie, o plano que é a sua cara. Acesse vivo.com.br. Selfie, falta realmente feia do jogador do Náutico. Cartão amarelo para Haldney. Cartão amarelo para Haldinei e a falta vai ser cobrada. Já recebeu o cartão amarelo, camisa número 98. O cara tem quase 2 metros de altura, hein? Vai aparecer para a cobrança o Cruzeiro, cobrança de infração. Mais uma boa oportunidade da equipe Celeste. Regis laçou na grande área, a bola pingou, passou pela toca. Afasta a zaga para fora da área. Robate vai ficar para a equipe do Náutico. Ficou pela direita, insistiu o Cruzeiro, recuperou, mas recupera mal. Agora com o Matheus mandando a bola para a linha de lado. Diz que o lateral é do Cruzeiro, não. Foi um chato que tocou para a linha lateral, hein, Forme? Arthur Kaique sentindo. Vai sair daqui a pouco o Ayrton. Aí é difícil. Tava até bem, vai sentir, fica difícil, né? Quem sabe? A bola sobra agora, Chiesa. Pra mim tá impedido, hein? A bola vai sobrar de novo. De novo. MRV informa o tempo de jogo. 34 minutos e meio. Uma pena, né? O Arthur Kaique, que pra mim vinha sendo o principal homem de frente do Cruzeiro, mais lúcido. Hoje mais aguerrido, mais participativo, batendo no gol, cabeceando. Aparecendo, fazendo função até de centroavante. Gosto da entrada do Ayrton. Acho que vai dar opção de mais velocidade para o Cruzeiro, para a jogada individual, mas lamentavelmente no lugar do Arthur Kaique. Já pediu para sair, evidentemente, que vai entrar daqui a pouco o Ayrton, camisa 77. MRV informa o tempo de jogo. 35 minutos do primeiro tempo. Placar localiza. 1 a 0, Náutico. E no Maracanã, põe na conta do Marinho. É o empate do Santos. Santos 1, Fluminense também 1. E, portanto, é processada a alteração do Cruzeiro. A saída de Kaique por contusão. E a entrada de Ayrton, que talvez deveria entrar no segundo tempo, né? Das modificações normais. Bola sobra de novo agora para o ataque do Cruzeiro. Não consegue o centroavante Marcelo Moreno pegar uma bola, gente. Impressionante que caiu o grande Marcelo Moreno de outras grandes jornadas. Bola sobra de novo outra vez para o ataque do Náutico. Pela ponta que mata. Olha a avançada agora do atacante Vinícius. Dominou, laçou na grande área. Bola vai sair ali de fundo. Vai dar o quê? Vai dar escanteio? Aí, Rubens. Tá dando sim. Tá dando escanteio. Náutico pela esquerda. O cruzamento para a grande área e o desvio. Aconteceu. Saiu a bola. Escanteio para o Náutico pela esquerda, Alberto. O gol do Náutico mudou um pouco o Cruzeiro, né? Tava mais em frente, mais em cima. Agora sim, prepara seu Jorge Henrique para fazer a cobrança. O escanteio bateu direto pro gol, afasta de cabeça Marcelo Moreno. Joga agora com o seu Sumbeck. Bola lançada para frente, recebe o passe agora na direita. O Ayrton tentou passar, mas ganhou arremesso normal, não. Bandeira que favorece a equipe da casa. Precisa ir em segurança, baixe o app. E alugue um carro higienizado na Localiza. Unimed BH, seguimos juntos com você, cuidando de você. A bola vai ser lançada agora para o ataque do Náutico. Bola para a ponta canhota, tentando chegar o Chiesa, a bola passou por ele. Vai sobrar para o goleiro Fábio, que sai do gol para defender quando chegava o Chiesa. Fábio vai lançar a bola à frente, lançou agora curtinho, entregando para Ramon. Ramon domina na sua intermediária, avançou na ponta esquerda para Matheus. Recebe Matheus, muito marcado Matheus. Outra falta sobre o lateral esquerdo do Cruzeiro aí, Rubem. Estão batendo, viu? Estão batendo e não é pouco. Agora cartão amarelo pro camisa de número 23, Jorge Henrique. Já é a segunda que ele dá ali para cima do Matheus Pereira. Não perdoa uma, só no tornozelo. Amarelo para o Jorge Henrique. Estava pendurado, fora do próximo jogo do Náutico, que será contra a equipe do CSA. Amarelo pro Jorge Henrique. E se tivesse VAR, eu acho que iam mandar até revisar, porque o Jorge Henrique foi na maldade, só para pisar no tornozelo do Matheus. Ele não visa a bola, ele vem para pisar no tornozelo do jogador do Cruzeiro. Brincadeira, viu? Ficou barato o cartão amarelo pro Jorge Henrique. Uma pena que não temos VAR na Série B. Uma pena, porque senão a cor do cartão para ele com certeza seria vermelho. Tá chorando o Matheus. É uma sacanagem, né? Falta de profissionalismo, se atingir um companheiro de profissão por querer, por trás. Agora, né? Não tem VAR, mas tem o quarto árbitro ali, né? Que foi na frente do quarto árbitro, na frente. É um bobão, né? Um bobão. O replay, cara, é um pisão no tornozelo e o Matheus tá com o pé preso. Entrada criminosa do Jorge Henrique. Era pra vermelho direto. Brincadeira, viu? E o quarto árbitro, o Nairon Pereira, Não viu nada. Sequer comunicou com o árbitro. E o Bandeira ali também. E o detalhe. Olhando pro céu, né? E o detalhe, Léo, é que depois de uma entrada dessa maldosa pra cima do Matheus, jogadores do Náutico com um sorriso no rosto e brincando, olhando pro banco de reservas do Cruzeiro, dizendo que teria que fazer ali uma alteração, que não daria pro Matheus. Falta de profissionalismo. Máscara no queixo não protege ninguém do coronavírus. A máscara deve cobrir o nariz e a boca. Prefeitura de Belo Horizonte. O tempo vai passando, vai passando. 39 minutos. No primeiro tempo, permanece 1-0 para o Náutico, informe. Olha a sacanagem. Não vai dar para o Matheus Pereira. Pô, Jorge Henrique consagrado no futebol. Covarde, covarde. Foi covardia, realmente. Muita covardia do Jorge Henrique, viu? Não precisa fazer isso não, no fim de carreira. Pra que fazer isso, gente? O cara já ganhou bem, fez grandes gols, grandes partidas. Pra que fazer isso? E vai sair, portanto, o menino. O tornozeiro é coisa terrível, né? Vai pra caramba, bola só pra Ramon. Dominou pra grande área, chutou pra que? Chutar dali, não tinha ângulo nenhum. Olha o chute agora, rebate a zaga. Bola para fora da área, ficou para Vinícius. Domina, entrando para Jean, recupera Regis. Regis domina, foi agarrado. Foi falta, seu juiz, infração marcada aí, Samuel. Pois é, e aí a turma pede para esperar o Matheus mancando ali. Ele fez o sinal que não vai aguentar. Só que tem aquilo, se fizer uma substituição agora, aí já perde mais uma chance de alterar depois. Enfim, vamos lá. Esperar, né, até o final, já tá chegando aí, nós temos 40 minutos do primeiro tempo. E o Cruzeiro tem que botar pressão em cima do árbitro. É, Filipão tem que chegar nele lá e falar que o Jorge Henrique era para ter sido expulso, que vai tirar o garoto do jogo, que estão batendo pra caramba. Tem que pressionar, o Cruzeiro tem que ter sangue correndo nas veias, pô, tem que reclamar também. Para ser Regis para fazer a cobrança de infração, põe a bola na marca, vai erguendo pra Candiária. 1-0, vence o Náutico. Bateu curtinho, lançando a esquerda para Matheus Pereira, domina Matheus, cruzou para a grande área, afasta a zaga. Tá correndo aí, manquitolando mesmo. Bola vai sobrar de novo, outra vez para o ataque do Náutico. Recebe agora o Jorge, tenta o passe na ponta esquerda, agora recupera de novo, agora pelo comando, vai tentando chegar outra vez, não chega a equipe do Náutico, mas o ato para o jogo, vai marcar a falta e vai mostrar um cartão amarelo para a equipe do Cruzeiro aí, hein, Romero. Lance anterior, cartão amarelo pro Kaká e o Leandro Bizio marcando uma falta no contra-ataque aqui do Náutico para cima do Jean Carlos. E o Jadson foi limpo, foi na bola, mas marcou a falta. Perdão, Rubinho, ele alterou o cartão que ele deu de forma equivocada pro Kaká, deu o cartão pro Marquinhos Gabriel, que na puxada de contra-ataque foi lá fazer um carinho no Jorge Henrique, com certeza para mostrar para ele que eles estão ligados no que ele fez. Vai atacando de novo, para ver se sobrou para Jean Carlos pela ponta esquerda, domina o camisa 10, ponta canhota, tenta um passe para Vinícius, recebe Vinícius, devolveu na ponta esquerda, olha a avançada perigosa, quarto feito pelo Cruzeiro, a bola sai, a linha de fundo, escanteio de novo aí para o Náutico, Rubem. O Ayrton auxiliando na marcação e por baixo, no carrinho, na boa, colocando para escanteio, escanteio para o Náutico, vem mais uma vez para a bola parada, jogadores altos, o Cruzeiro ligado, Dom Vibrante. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Escanteio, ser cobrado, ponta canhota, lançamento feito na grande área, quarto da zaga, já havia uma falta, marcou uma falta aí, aparecendo o Cruzeiro na grande área aí, hein, Rubens? Rafael Luiz antecipava no primeiro poste e acabou sendo ali, sofrendo um empurrão. Volta, o Cruzeiro tem pressa no primeiro tempo. Sindiaco, o sindicato que é cara do trabalhador. Vamos chegando a quase 43. Bola longa, comprida demais. Ninguém penetrou. MRV informa o tempo de jogo. Agora já atingimos a 42,5. No primeiro tempo, o placar localiza nos aflitos em Recife. 1-0 Náutico. Brasileiro Série A no Maracanã. Fluminense Santos 1-1. Em Goiânia, Palmeiras 1, Atlético Goianiense 0. Itatiaia, futebol Alberto Rodrigues. Com o futebol vibrante da sua Itatiaia, vai tentar chegar o Cruzeiro para sua intermediária. Manda seguir o ato, a bola sobrou para Kaká na direita, vira o jogo na ponta, agora com o Marquinhos, tentou chegar agora, deixou para Ayrton, está para a direita Ayrton, fez o cruzamento, a bola vai bater em alguém, fica tranquilamente, Roberto, para o goleiro, informe. Agora o detalhe, nem o quarto árbitro, foi na cara do Bandeira o lance do Jorge Henrique, o auxiliar de número 1, o Anderson José de Moraes Coelho. contra o Cruzeiro, Bandeira marca pênalti com VAR, enfim, é, tudo acontece. E a bola vai sobrar de novo agora para o ataque. Jorge Henrique lançou para a ponta, lance agora perigoso para a direita, atacou Heleda, cruzou para a grande área, a bola espirrou, sobrou para fora da área. Está marcando alguém um toque aí? Tá dando um toque de mão do Matheus Pereira. O Náutico pela direita com lateral direito. Hereda levantou a cabeça, fez o cruzamento. O Matheus, para se proteger, usando o braço, e a bola pegou no braço dele. Falta pro Náutico, extrema direita. Vai o Jean Carlos para a batida. Todo mundo se lança à grande área. O Fábio preocupado, já arrumando a barreira. Tem que se segurar no finalzinho, Dom Vibrante. Para se Jean Carlos para fazer a cobrança. Põe a bola na marca. O camisa número 10. A bola vai erguer a bola para a grande área. 1-0 para o Náutico. É uma falta perigosíssima. O escanteio a curta distância. Melhor, evidentemente, que um escanteio. Na cobrança, o Jean vai partindo para a bola e que tem uma perninha esquerda sarada. Autoriza o juiz do jogo para cobrança, atenção, correu, bateu direto pro gol, bola passa, defendeu Fábio de mão canhota, mandou para a linha de fundo, a bola ia no ângulo, belíssima defesa do Fábio. Da forma que tem que ser, sempre atento, foi buscar essa bola na gaveta, mandando para escanteio, viu, Náutico. É, sensacional a defesa, sensacional o chute no ângulo, quase, quase, era o segundo gol da equipe pernambucana. Escanteio a ser cobrado, lá pela ponta esquerda, vai tomando posição, Jean, correu para a bola, bateu, pingou na gadiana, afasta a zaga para fora da área, o rebate vai sobrar para agora Red, voltou, um chute pro gol, bateu no Red, sobrou agora na esquerda para Marquinhos, dominou, pela ponta esquerda, Marquinhos é cercado, cutucou para pela ponta, entregando agora para o seu companheiro colocado na esquerda. Penetração agora do Jadson, recebe falta. Vai sair, não tá, deu. Não deu, não? Esse juiz, tá difícil, viu? Precisa ir em segurança, baixe o app e alugue um carro higienizado na Localiza. Bola sobra agora para o goleiro, bate de perto da esquerda, Jefferson, rebatendo bola longa, cumprida para Chiesa. Corte feito para a zaga celeste, a bola sai para a linha lateral. Arremesso que favorece a equipe, não termine logo esse primeiro tempo para o Cruzeiro consertar muita coisa aí para etapa complementar, hein, Léo? Muita coisa. E olha só, eu vou contar no intervalo uma história do Jorge Henrique com o volante Marcelo Matos, que há 2 anos não joga futebol por causa do Jorge Henrique, tá? Não é a primeira covardia do Jorge Henrique, não. Puseiro e vezeiro, né? Massa corrida real, 25 quilos, apenas R$ 49,90. Oportunidade, varejão das tintas. Falta a ser cobrada, favorece o Náutico na sua intermediária. Bem aqui, empréstimos, seguros e benefícios do INSS. Não tem pressa nenhuma, Náutico, tá vencendo de 1-0. Embora o Cruzeiro jogasse um pouquinho melhor do que ele, mas o placar é que interessa para ele aqui. Na cobrança, o Jefferson, cobrança de falta na intermediária, bateu de perto a canhota, longa a bola, vai chegar agora a zaga celeste, atrapalha-se um pouco, recupera de novo, Chiesa dominou na sua direita para o Jorge, domina para Chiesa, para a ponta, entregando a Hereda, recebe, vai cruzar, cruzando a canjana, perigo, afasta a zaga, voltou, ao chute pro gol, ao chute agora de novo, sai Fábio para defender. Tava lá, o Vinícius errou esse passe, marcou um gol de fora daí, ele errou. Mais fácil ainda, hein, Rubem? O gol que ele fez foi muito mais complicado que esse que ele perdeu. Por muito pouco. Bateu pro gol dentro da grande área, sem marcação. O Jadson tava pressionando. Impressionante como o Jadson era reserva no Cruzeiro, hein? Como joga o Jadson? Selfie, o plano que é a sua cara. Acessevivo.com.br. Selfie, há um jogador caído. Quem é ele aí? Você viu o vislumbrou aí, Rubem? O Leandro Jorge Henrique. Bizio parou o jogo porque o Jorge Henrique bateu pro gol e acabou sentindo sozinho, sem ninguém. Não precisou pegar o Jorge Henrique, não, depois da covardia que ele fez contra o Matheus Pereira. Jogo parado, está sendo atendido. Também usa de toda a experiência o Jorge Henrique. O Náutico vai vencendo por 1-0, informando o Banco Mercantil do Brasil. Eu posso estar equivocado, mas é nas costelas, e foi depois do carinho do Marquinhos Gabriel no contra-ataque, quando o Marquinhos Gabriel tomou cartão, deu uma chegada no Jorge Henrique, e pelo jeito não vai dar pra ele, não. Os APs mais completos da grande BH estão na MRV, Ligue 4004-9000. Saudades de assistir o Cruzeiro do estádio? Acesse Auto Truque Oficial e participe. Bola só para o meio, sobrou para Jadson, avançando para a sua intermediária. Na esquerda para Marquinhos, avança agora Marquinhos caminhando, penetrando, tenta o drible, não conseguiu, insistiu, Tá muito fora de forma o Marquinhos, muito fora mesmo. Agora sobrou, já não era um grande jogador. Bola sobrou de novo, agora para o Cruzeiro, bola dominada. Na direita agora com o Ramon. Ramon entregou para Adriano, domina o Grandalhão para a ponta direita, já soltou para a ponta. Aparece na direita outra vez o Cruzeiro. Boa jogada individual da equipe Celeste. Na direita com Ayrton, dominou. Recua de novo ainda para Adriano. Desce Adriano, caminha, aproxima do gol adversário. Suspendendo a gadeira, a bola pingou para o goleiro. Mas para o goleiro que sai, defende aí, Samuel. O Moreno estava atrás da marcação e aí o Adriano tentou o passe, o goleiro saiu, fez a defesa, deu mais um árbitro. Bola longa, comprida lá para o ataque. Tentando chegar de novo, o Náutico recupera o Cruzeiro. Sai jogando na sua intermediária. Temos agora 49, vamos a 50. Bola sobrou para a ponta. Olha o ataque bom do Ayrton. Caminhou, penetrou. É perigo, atenção, cruzou para a grande área. Passou, agora sobrou na ponta esquerda. Sai o goleiro, não tinha ninguém do Cruzeiro. Hein? Sai do goleiro para defender. Muita gente do Náutico, pouca gente do Cruzeiro. Para se proteger do coronavírus, lave bem as mãos com água e sabão sempre. Prefeitura de Belo Horizonte. Ele vai terminar o primeiro tempo, ainda faltando 30 segundos no árbitro. Bola vai ser lançada para frente pelo alto, saltou Chiesa contra Ramon, melhor para Ramon, bola ainda pelo alto, sobrou, Giancarlo dominou, o atacante recuperou, caiu, recebe falta, falta marcada, Rubem. É enjoado esse camisa 10 do Náutico, Giancarlo. Ele segura a bola pelo meio, vai ditando, tem um passe longo muito bom e agora aproveitou, sofreu a falta pelo meio campo, marcada pelo Leandro Bizio. Náutico vai para sua bola parada, alçada no finalzinho do primeiro tempo. Lembrando, Jorge Henrique já está em campo de novo, informando Alto Truque. Falta vai ser cobrada, favorece a equipe do Náutico já no finalzinho do primeiro tempo. Já passamos agora de 50. Já estamos agora com 5 minutos além do tempo regulamentar, mais de 5 minutos. A cobrança vai ser feita com o Jean, vai partir para a bola, de perto da canhota, parede humana formada pelo Cruzeiro. Está lá o Marcelo Moreira na parede humana. Está precisando de um gol, né, Marcelo? Que coisa, né? Impressionante. Atenção, Jean correu para a bola, bateu rasteiro, rebatida a bola para fora da área e vai terminar. Termina o primeiro tempo, 1-0 para o Náutico. João Vitor Cirino. Vamos lá, vibrante Alberto Rodrigues, 4 horas 51 minutos. Vamos acionar a reportagem da Itatiaia e eu começo por você, Samuel Venâncio. Cruzeiro, pelo visto, vai ter que fazer essa alteração relacionada ao Matheus Pereira. E que pena, né, Samuel? Que pena que isso tenha acontecido, que não seja nada tão grave, que seja apenas um momento, mas a se lamentar de fato, Samuel. Pois é, e ele foi até escolhido para falar com a TV. Vamos ver o que vai falar o Matheus Pereira daqui a pouco, se o pessoal da retaguarda ficar de olho aí. E ele até cancela a entrevista, porque tá mancando muito o Matheus Pereira. O Patrick Bray no aquecimento, vai entrar o camisa 22 com toda certeza, e o Filipão, ele tá indo lá falar com o Leandro Bizio Marinho. É aí. Ele tá falando lá, ó. E tem que falar, né, Samuel? Pois é. E aí o Bandeira na cara dele. Que covardia. Que covardia. O Léo Figueiredo vai falar aí daqui a pouco sobre o histórico Jorge Henrique. Náutico 1-0 informando o Sindeac. Uma pena realmente que isso aconteça. Cheio de juiz pra observar e ninguém se manifestou. Boa recuperação ao Matheus Pereira. 4h53, Rubem Júnior, destaque do Náutico. O auxiliar do técnico Gilson Kleina, que está em campo hoje, Juninho Lola, tem à sua disposição para o segundo tempo. Marcão, Igor Miranda, Ronaldo Alves, Rafael Ribeiro, Djavan, Matheus Trindade, Marcos Vinícius, Thiago, Dadá Belmonte, Eric Paiva e também o Álvaro JVC. Tá certo, Rubens. Torcedor, participe conosco em twitter.com/radioitatiaia, WhatsApp 31 99651 9657. Manda sua participação pra gente. Já registramos também com a opinião do Léo Figueiredo nesta jornada esportiva da Itatiaia. Vote 13. Nós mulheres somos a maioria, mas a minoria na Câmara. Vote Bebel Dimas 13613. Educação inclusiva, saúde da população e direito dos servidores. Enfermeiro UDI 13151. Por uma cidade mais digna e igualitária. Geraldino Gás 3455. Vereador amigo da gente, Bruno Rafael 13031. Conto com o teu voto. Vamos juntas e juntos criar um ciclo enorme de ajuda e coletividade. São Nicole Dias 13713. PT. Tô com saudade. Chegou Vivo Selfie, o plano pode dar Vivo, que tem parceria com o Netflix para assistir a seus filmes e séries. Com o Spotify Premium para ouvir suas músicas preferidas sem anúncios. Com o app para pedir o que quiser. Escolha o seu e curta o plano que já vem com a assinatura do seu app favorito inclusa e muita internet. Acesse vivo.com.br/selfie. Plano pós Vivo Selfie. O plano que é a sua cara. Já pensou você de carro novo todo ano sem preocupações e gastos com IPVA, seguro e manutenção? Com a Localiza Aluguel Mensal Flex você pode. Aqui você tem liberdade de devolver o carro quando quiser, após os primeiros 30 dias, além de assistência 24 horas, carro reserva e muito mais. Se precisar ir, vá em segurança. Faça já sua reserva pelo localizahertz.com/mensal e venha para Localiza Hertz, a maior locadora de carros da América do Sul. Preciso de dinheiro onde tem, seguro pra família também. Se pinta um imprevisto, aonde vou? Vem aqui, corretora de seguros e correspondente bancário. Em BH, na Avenida Abílio Machado, 2057. Aqui é que eu recebo pelo INSS, pagamentos, benefícios. Vem aqui que acontece. Estamos bem aqui pra você. Vem aqui, corretora de seguros e correspondente bancário. Rádio Calil 55. Com coragem pra encarar, mostrou que sabe fazer, que cuidar de BH. É bem mais que prometer, não cansar de trabalhar, pra nossa gente vencer. Por isso eu vou de Calil, é 5-5 dessa vez. É 5-5, vou de Calil, vou de Calil. Vou de Calil mais uma vez, nessa cidade ninguém faz o que ele fez. Vou de Calil. Obrigação, coragem e trabalho, MDB, DC, BP, PV, Rede, Avante, PSD, PDT. Calil, prefeito, Fuad. Cirilo, João Vitor Cirilo. Faltando 4 minutos para 5 horas, jornada esportiva pela Itatiaia, acompanhando nesse momento intervalo de jogo, Náutico 1, Cruzeiro 0. E nos demais jogos da tarde, Fabrício Calazans. João Vitor Cirilo, Série A do Brasileirão, duas partidas no intervalo, Maracanã, Fluminense e Santos 1-1. Lucas Claro de cabeça para o Fluminense, Marinho empatou para o Santos. Em Goiânia, gol de Wesley, o Palmeiras vence o Atlético Goianiense por 1-0, jogo também no intervalo. Brasileiro Série C em Erechim, no Rio Grande do Sul, o Ipiranga com gols de Neto Pessoa e Cleiton vai vencendo o Boa Esporte por 2-0. Daqui a 3 minutos em Tombos tem Tombense contra Volta Redonda, também Brasileiro Série C. Na Série D, em Taguatinga, no Distrito Federal, o Tupinambás vai perdendo de virada para o Brasiliense 2-1. O Fabinho Alves fez para o Tupinambás, o Peninha e o Romarinho estão virando o placar para o Brasiliense. Campeonato Mineiro do Módulo 2, décima rodada em Pouso Alegre. Pouso Alegre e Betim 1-1. Alvinho para o Pouso Alegre, Cassiano para o Betim. Jogo com 21 minutos do segundo tempo. E para finalizar, no Campeonato Brasileiro Sub-20, na Gávea, o Flamengo venceu o Cruzeiro 2-0, informando Unimed BH. Domingo Sávio Baião, e a situação do Cruzeiro nesse momento na Série B do Brasileiro. É, a situação piorando, né? O Cruzeiro continua na 18ª posição, 16 pontos, aí já distanciando do Náutico, que está indo para 21 pontos. Vamos esperar o segundo tempo para ver o que que acontece. E eu estou aproveitando, João, para abraçar a Conceição Gomides, a mãe do Leandro, aniversariante do dia. Você sabe muito bem quem é, a avó do Theo, João Vitor Cirilo. Grande abraço para todos eles lá em Ponte Nova, na querida Ponte Nova. Um abraço também para o Luciano Tolentino, para o Ivan Carlos de Oliveira, também participando com a gente o David Lucas, o Maurício Lúcio, muitas participações pelo twitter.com/radioItatiaia. Pessoal tá opinando e já já vão acompanhar também os comentários do Léo Figueiredo sobre esse primeiro tempo. Vote nos candidatos e candidatas do PL. Com eles, retomaremos as construções de EMEIs em BH. Valdir Siqueira, 22111, BH mais saudável. Walter Tosta, 22345. Wilson Novaes, 22999. Respeito ao cidadão. Coligação BH de Verdade, Cidadania, DEM, PTB, PSL, PL, PSB, PMN, PSC e Podemos. Vice Leonardo Bortoleto. Se conquistar seu novo mundo com mais segurança, lazer e inovações é bom. Poder escolher exatamente onde você quer fazer isso é melhor ainda. E com a MRV você tem apês de 2 quartos em condomínio fechado nos melhores bairros de BH, Contagem, Betim, Lagoa Santa, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Porque com a MRV é assim. A localização é opcional. Para a felicidade ser item de série. Compre sem sair de casa. MRV.com.br. Circule protegido pela Autotruque. Proteção para carro, moto, caminhão, bicicleta e até celular. Não perca a sua chance de ser um associado Autotruque, que conta com vantagens como assistência 24 horas, carro reserva, assistência motorista profissional e muito mais. Quer saber mais sobre como fazer parte da família Autotruque? Acesse autotruque.org.br ou ligue para 0800 944 1127 e associe-se agora. Na eleição passada, o Calil disse que não ia prometer nada e que ia botar a cidade para funcionar. A verdade é que BH parou no tempo. Você que precisa de uma consulta médica e está esperando há meses, sabe disso. Agora ele está dizendo que fez o que deu para fazer, que tudo é muito difícil e tal. O Calil sempre fala muito e faz pouco, né? Aí eu te pergunto, a gente vai se conformar com um pouco de novo? Pense nisso. João Vitor Xavier, prefeito 23, vice Leonardo Bortoleto, coligação BH de Verdade, Cidadania, DEM, PTB, PMN, POD, PSC, PL, PSB, PSL. Cirilo! João Vitor Cirilo! De volta com a jornada esportiva da Itatiaia, Léo Figueiredo. Nesse momento, 9 minutos de intervalo. Vamos falar sobre esse Náutico 1, Cruzeiro 0. Léo, você fala em nome de Vivo Selfie. Vamos lá, Cirilo. Uma derrota parcial do Cruzeiro nesse primeiro tempo, de um jogo que foi fraco tecnicamente, mas de muita luta, muita entrega, como é bastante a cara da Série B muitas vezes. Sempre saliento que tem alguns times que fazem diferente, como o América, como Cuiabá vinha fazer, como a Chape tem feito, mas a maioria dos jogos são mais de entrega do que de técnica. Então é preciso a gente analisar por este prisma, né? O Cruzeiro teve alguns momentos bons no primeiro tempo, não foram muitos, mas alguns momentos bons, principalmente com o Arthur Kaique, que lamentavelmente saiu lesionado, porque vinha sendo o sopro de ofensividade do Cruzeiro ali. O que dava certo no ataque do Cruzeiro era com o Arthur Kaique, que neste primeiro tempo, enquanto esteve em campo, estava lembrando o Arthur Kaique que a gente imaginou que o Cruzeiro estava contratando. Aquele cara que fica correndo o tempo todo, que entra dentro da área para cabecear, que bate pro gol de fora, que bate falta, que faz às vezes até de centroavante, porque o Cruzeiro não tem centroavante. O Marcelo Moreno simplesmente não agrega nada ao ataque do Cruzeiro. É impressionante a falta de mobilidade do Marcelo Moreno. E o principal, tá? Não é nem a mobilidade, não. É o senso de colocação. Como os cruzamentos do Cruzeiro nunca encontram o Marcelo Moreno na área. Como o Regis, ou o Kaique, ou até mesmo o Marquinhos Gabriel, ou o Ayrton, que entrou no lugar do Arthur Kaique, ninguém consegue meter uma bola pro Moreno, porque onde a bola tá, o Moreno não tá. Então, Filipão, entendo que você confia, eu também gostei demais do Marcelo Moreno, a vida inteira, cara do bem, corredor, fazia gols, mas a fase tá horrorosa, tem que sair do time. Tem Sassá no banco, tem o Zé Eduardo, o Cruzeiro tem como mexer. Não tem um elenco brilhante, mas tem gente melhor do que o Marcelo Moreno para colocar no time, Filipão. Pode vir na minha que o ataque vai melhorar, porque a produção do Moreno está atrapalhando o ataque do Cruzeiro. O ataque do Cruzeiro que também não pode ser só responsabilizado pelo Moreno. Acho que ele tem grande parte, sim, da falta de gols, da dificuldade ali da frente. Mas o Marquinhos Gabriel está muito lento. Ele nunca foi um jogador de velocidade, mas ele sempre foi bom condutor de bola. O Marquinhos Gabriel está pensando devagar, está correspondendo, os reflexos estão devagar, as atitudes ali em campo. Você vê que o Ayrton entrou, dá até pena do Ayrton, ele não tem com quem jogar. Aí ele pega a bola, baixa a cabeça e vai embora, porque ele é bom nisso. Ele é bom na velocidade, ele é bom no lance individual, então tem que apostar nisso. Só que para vocês terem uma ideia do que eu estou falando do ataque do Cruzeiro, Cruzeiro finalizou 7 vezes e o Náutico 6 vezes. Ok, né? Equilibrado. O Náutico acertou o gol do Cruzeiro 4 vezes. Uma delas entrou. O Cruzeiro, de 7 finalizações, acertou uma no gol. Uma, que foi um chute do Arthur Kaique. De 7 finalizações, o Cruzeiro acerta uma no gol. Então, não tá tão difícil ver que o problema tá ali na frente, né? E acabou causando problema lá atrás, porque no momento onde o Náutico quase não chegava, num contra-ataque, onde o Rafael tem a dificuldade na marcação, também disse isso, se é para pôr o Rafael na lateral direita, então deixa o Cruzeiro atacar com ele. Não adianta ter o Rafael Luiz na lateral direita para ficar marcando lá atrás, então bota o Daniel Guedes. Porque o que o Rafael Luiz sabe fazer de melhor é correr, é atacar. Se é para ficar defendendo, não justifica. Em cima dele, com facilidade, o Vinícius trouxe pro pé direito e acabou batendo no canto do Fábio. Acho que o Fábio bobeou, o Fábio demorou aí na bola e acabou acontecendo o gol do Náutico, o gol desse primeiro tempo. A gente ouve aqui na voz do vibrante. Bola sabe lá pra Pantos, que é o chute pro gol, rasteiro, no canto, atenção, bola passa, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Náutico, Jean, de longe, bateu de perto da direita, no canto esquerdo. Aliado ao gol do Náutico, que é sim ruim pro Cruzeiro, a arbitragem do Leandro Bízio, deixando o Jorge Henrique em campo, depois de uma covardia, um pisão no tornozelo do Matheus Pereira. Vamos ver se o Matheus vai voltar pro jogo. E citamos aqui a história do Marcelo Matos, viu, Cirilo? O Marcelo Matos teve os ligamentos do joelho rompidos pelo Jorge Henrique num treinamento no Vasco, e esse é o depoimento do Marcelo Matos. O Jorge Henrique, por trás, com as solas da chuteira, atingiu a perna e fez com que ele rompesse os ligamentos do joelho. O histórico do Jorge Henrique não é nada favorável. Então, ainda tem essa. Que o Filipão saiba fazer, viu, Samuel? Se não tá indo bem, estilo Filipão, olha o que o Jorge Henrique fez, transforma o jogo numa guerra, faz os caras voltarem pilhados para ver se entra no jogo. Diga, Samuel. Pois é, e duas alterações, o Pereira não volta, ele tá com gelo no joelho esquerdo, o Matheus Pereira, tá vindo aqui, aí tá mancando obviamente por causa do gelo que tá ali, a turma foi reclamar com o Bízio. As duas alterações saíram, Matheus Pereira e também o Marquinhos Gabriel, vem Sassá e Patrick Brey, vai com dois centroavantes o Filipão. Sassá 99, Patrick Brey 22, as duas alterações no Cruzeiro pro segundo tempo. E vai chuveiro na área, viu, Cirilo? Pelo visto vai, comentarista Léo Figueiredo, temos tempo ainda, gostou das alterações, Léo? Eu gosto da entrada do Sassá, acho que um jogo pra brigar com o zagueiro, pra trombar, o Sassá é muito bom nisso, tecnicamente ele não vive um grande momento, mas acho que pode somar. E o Patrick Brey, eu lamento a saída do Matheus Pereira, que é o melhor lateral esquerdo do Cruzeiro, mas por lesão entra o Brey, que consegue ir bem à frente, né? Que pode fazer cruzamentos, pode melhorar a chegada ali pelo lado esquerdo. Então, estou com a esperança renovada, Cirilo. Tá certo, Léo Figueiredo, que fala em nome de Vivo Selfie. Pro segundo tempo, ele está de volta. Ele é nada mais, nada menos que o mais vibrante do Brasil. Alberto Rodrigues. Muito bem, voltamos para a etapa complementar. Duas alterações processadas pelo Cruzeiro. Parece que teve mais uma aí pro time da casa. Vamos para a confirmação, vibrante. O técnico Gilson Kleina, que hoje não está à beira do gramado, está sendo auxiliado aqui pelo auxiliar Juninho Lola. Ô Rubinho, quem vai sair? Eu não tô vendo, mas eu apostaria na saída do Jorge Henrique, tá? Por dois motivos. Ele estava sentindo, e a arbitragem e o próprio Náutico já sabem o que ele fez. Pois é, o Jorge Henrique, que teve aquele choque com o Marquinhos Gabriel, até no final do primeiro tempo estava sentindo algumas dores, acabou permanecendo em campo para o final da etapa inicial. Daqui a pouco vamos para a confirmação da primeira alteração do Náutico no jogo. Até então, no primeiro tempo, o auxiliar Juninho Lola ainda não havia alterado a equipe. Bola rolando, vibrante! Vai tentar chegar no ataque o Náutico. Corte é feito pela defesa do Cruzeiro, agora com Kaká dominando, tocando a bola para frente. Corte é feito agora para a zaga do Náutico. Voltou para a ponta canhota a equipe pernambucana, mas para o jogo, para marcar uma falta sobre o Regis, aí que está caído pedindo socorro aí. para a hora do Twitter da galera, participe da nossa jornada esportiva. Precisa ir em segurança, baixe o app e alugue um carro higienizado na Localiza. O que, que aconteceu com o Regis aí? Alguém vai me falar? O camisa 48, Carlão Vibrante, ele subiu com o Regis e deixou-lhe o joelho nas costas do Regis. Um lance muito feio. Regis recuperado em campo. E alteração no Náutico, saiu mesmo Jorge Henrique, camisa de número 23, e está em campo 33, Alberto. Eric 33 na vaga do Jorge Henrique. Muito bem, Eric 33, lugar do Jorge Henrique, que tirou o jogador, mas foi tirado também. É a lei do futebol, né? Prepara-se para a ponta direita, a equipe celeste para atacar agora para a direita, Marcelo Moreno. Como é que fica Marcelo Moreno e Sassá? Isso já não deu certo há muito tempo. Pois é, o Sassá entrou aberto lá pelo lado esquerdo, né, Samuel? É. Exatamente. E o menino, pela esquerda. E o menino que é bom pra marcar nada, né? Agora vai sobrar. Alguém tem que falar com o Filipão, né? Agora vai sobrar pela ponta esquerda, vai tentar chegar. Agora com o Sassá dominando, recuando, entregando para Jadson. Jadson caminha, atinge a intermediária contrária, vai o Jadson, caminha, bom passe na direita para Marcelo Moreno, na ponta, ele poderia ter tentado o gol, soltou para Ayrton pela direita, dominou, cruzou, rebate a zaga, voltou para Ayrton pela ponta direita, insistindo, corte feito, a bola sobra agora para a penetração do, agora do Chiesa, domina Chiesa, é cercado pelo Kaká, recua bem para Giancarlo, que domina na ponta direita, abriu o jogo agora para o Eric, a bola vai saindo para a linha lateral, se precisar sair, use máscara limpa cobrindo o nariz e a boca para se proteger do coronavírus. Prefeitura de Belo Horizonte, arremesso que favorece a equipe celeste no seu setor intermediário. O tempo vai passando os primeiros minutos, 2 minutos do segundo tempo, a bola vai sobrar na direita, sobra agora para o lateral direito, Rafael Luiz dominou, Rafael na esquerda da sua intermediária, entregando agora para a apresentação do Ramon. Ramon domina, tem Bray colocado na ponta esquerda, prefere um passe longo, cumprido para a ponta direita para Ayrton, recebeu, avançou, opa, foi atropelado, empurrado, a bola sai a linha de fundo, escanteio para aí, Rubens. Escanteio, Ayrton, colocando velocidade pela direita, colocando a bola à frente e chegando, rasgando o Kevin, colocou para escanteio, Regis vai para a batida. Para se Regis, para fazer a cobrança, vai erguendo para a grande área, 1-0 para o Náutico, quem sabe sai um gol de empate a qualquer momento, na grande área, prepara-se o lançamento do Regis, na grande área, correu para a bola, bateu para pingou, a cabeçada voltou, ninguém do Cruzeiro para chutar para o gol, recupera o Cruzeiro agora com o Jadson, toca para trás, vira o jogo para Bray, Bray domina de longa distância, recua agora para o goleiro Fábio sai do gol, vai bater para frente o goleiro Celeste, bateu de perna direita, longa bola, pela ponta canhota, melhora para a equipe do Náutico, voltou o Cruzeiro, ainda para a ponta esquerda com Bray dominou, recua de novo, agora para Jadson recorre, tem Adriano colocado, entrega a bola para a ponta direita para Ayrton, informe. Eu já sei o que é que apostou o Filipão, lei do ex, o Sassá já jogou no Náutico, rapaz. Bola vai sobrar, direita agora para a grande área, sobrou na ponta agora para Rafael, domina, devolveu na direita, entregando o Ayrton, devolve para Rafael, para Ayrton, insistiu, Ayrton tenta agora passar, não consegue o drible, perdeu a posse da bola, recuperou o Cruzeiro na direita, recupera de novo, outra vez o Náutico pela ponta esquerda, avançando, olha agarrando o Ayrton, para cartão, né? Isso aí, o alto agarra e dá, mostra cartão mesmo. O alto truque te leva ao Tribuna no Mineirão, volta das torcidas, acesse Auto Truque Oficial e participe. Recebeu o cartão mesmo aí? Ou não? Não, né? Não, mano, foi bonzinho agora o Pi. Deve ter visto o que ele fez no primeiro tempo, né? É, mas tá falando aí com ele. Agora vai sobrar de novo agora para o ataque do Náutico. Sai, é que ele, esse é Fábio, sai do gol para defender. Ficou uma indecisão terrível. Entra o Fábio, o Kaká, a bola sobrou agora para Ramon, Ramon na ponta esquerda para Bray, domina Patrick, Bray avançou para meia canhota, para Jadson, devolveu para Patrick, avançou para ponta canhota, vai descendo, atingiu a intermediária contrária, ainda Patrick dominou para trás, vira o jogo para Ramon, a apresentação agora do Marcelo, não conseguiu, recupera de novo agora na esquerda, Giancarlo dominou, recuou no seu setor intermediário, bola para ponta, recolhe o Eric, insiste de novo, o Cruzeiro recuperou com o Sassá, está para ponta Sassá, bola sai para a linha lateral, arremesso favorece o Cruzeiro, os apês mais completos da grande BH estão na MRV, ligue 4004 9000, já atingimos a 5 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Náutico, bola sobrou para trás, sobra para Kaká, dominou, tem a sua direita, colocado Rafael Dias, domina o garoto garoto Rafael Luiz, aliás, lançando no jeito agora para Ayrton, dominou pela ponta, abriu o jogo agora para Regis, domina Regis, suspendeu bem para Ayrton, dominou, é cercado, passou primeiro, tentou segundo, não consegue, perdeu a posse da bola, a bola sobrou agora na esquerda para Vinícius, domina, vem buscar o jogo, autor do gol da equipe do Náutico, toca a bola para a linha lateral, um arremesso que vai favorecer o Cruzeiro. Selfie, o plano que é a sua cara, acesse vivo.com.br, selfie. Prepara-se para atacar de novo, Cruzeiro para a ponta, cobrança agora do Rafael, cobrança de arremesso para o mal. Toma distância, pode fazer o lançamento na grande área, no entanto curtinho, na zona direita, a bola sai de novo para a linha lateral, novo arremesso para o Cruzeiro. Vai lá, corre para pegar a bola, gente. Preguiça danada. Passa para a cobrança agora para o direito do Rafael. Vai lançar a bola para frente, lançou pelo alto. Tocou para o Marcelo Moreno, tentou penetrar. Outra vez a bola sai para a linha lateral. Você bate para aí. Vibrante, põe na conta do Luiz Adriano, segundo do Palmeiras em Goiânia. Palmeiras 2, Atlético Goianiense nada. Uma lambança do goleiro Jean do Atlético Goianiense. Vem aqui, empréstimos, seguros e benefícios do INSS. O árbitro agora parou o jogo, já vai mostrar cartão, mostrou cartão para o Ramon. Ei, Samuel Venâncio. Isso mesmo, agora o Léo Figueiredo. Impressionante como que o Chiesa está fazendo o que quer com o Kaká. O Kaká não está ganhando uma, o Chiesa está lá longe. Ele joga o corpo, o Kaká fica atrás dele. Não antecipa uma, e agora o Ramon teve que fazer a falta, porque o Kaká tá levando um baile do Chiesa aqui nos aflitos. E o tempo vai passando, 6 minutos e 50 segundos, bom segundo tempo. Bora, vai sobrar na ponta esquerda agora com o lateral, lançando agora o Kevin, lançou para frente, voltou o jogo na ponta canhota, Jean não consegue tocar bem a bola sai a linha lateral, arremesso que favorece o Cruzeiro no seu setor intermediário. Daqui a pouco vai falar o Léo em nome de Vivo Self. Depois do gol aí, foi gol, né? Foi gol, põe na conta do Nino. É o gol do Fluminense no Maraca. Fluminense 2, Santos 1, informando o Sindeac. Ei, Léo. O Cruzeiro voltou com o Sassá aberto lá pelo lado esquerdo. O Filipão insiste numa situação que o Ney Franco, o Enderson, acho que todo mundo, eu é que não gosto do Sassá ali na ponta esquerda, porque todos os treinadores gostam, né? Vai, Cruzeiro aí, Alberto, ó. Ia, né? Bola para sobrou agora para Regis. Para mim foi falta. Não levou vantagem. Agora levou. A bola sobrou na direita. Sobrou no Regis. Dominou. Atacou. Marcelo Moreno tentou passar. Não passa. Perde a posse da bola. Pode... Se o Moreno tivesse jogando muita bola, justificaria o Sassá entrar por ali. Mas o Sassá não tem hoje a velocidade para jogar pela ponta. E não está tendo a qualidade técnica para segurar a bola. Enfim, o Ayrton aberto pelo lado direito. O Moreno lá centralizado. E o Regis para fazer essa armação. O Cruzeiro está lutando, Alberto, mas como tem acontecido já há muitos jogos, sem inspiração nenhuma na sua criação, e tem que transformar o jogo, como eu brinquei aqui, tem que transformar numa guerra, sabe? É bola na área, então, é jogo físico, é cavar falta, é tentar ganhar de qualquer maneira, porque coletivamente, difícil. Temos agora 8 minutos e 30 segundos do segundo tempo. A bola vai sobrar para o Patrick Bray, para a ponta esquerda. Entregando para Sassá, devolveu para o Bray. Bray domina, mais atrás ainda, virando o jogo agora para o Adriano, que domina na direita. Sobra a bola, agora na ponta para o lateral direito. Celeste Rafael avançou na ponta direita para Ayrton. Dominou o ponteiro, é cercado, prende bola, procura uma brecha. Lançou para trás de novo para Adriano. Recebe agora o garoto Adriano. Recua de novo para Bray. Bray está para a ponta esquerda, já no campo aniversário. Avança Bray, parou, girou, lançou na esquerda para Sassá, a bola batendo a canela do Sassá e sai para a linha lateral. Terrível, terrível, terrível, hein, Rubem? Vibrante, assina embaixo. Que honra, viu, falar. Terrível, Vibrante. Arremesso manual que favorece o Náutico. Prepara-se para fazer a cobrança lá pela ponta direita. A equipe Hereda na cobrança. Equipe dos aflitos, lateral direito, Hereda. 1 a 0, vence o Náutico. Mas também alguém tem que falar com Filipão. Filipão tem muito tempo que não vê jogo, né? Ô, Filipão! Ô, Filipão! O Sassá na esquerda não dá, Filipão! O Enderson tentou e caiu. O Ney Franco tentou e caiu, Filipão. Não dá. Põe o Sassá lá como centroavante pra brigar na dele, pra tentar fazer o gol, Filipão. Tá dito. Vai tentar chegar de novo agora pra ponta direita. Chega agora o lateral do Rafael. Rafael domina. Recua para Kaká. Na esquerda para Ramon, que já está amarelado, Ramon. Mostra o Bruno na ponta esquerda para Bray. Avança Bray, caminha. toca para trás de novo, e agora Jadson domina, procura o jogo lá na grande área, bola longa, cumprida na ponta, Ayrton recebe o ponteiro, acercado, Sassariga, vai tentar agora a finta, não consegue, perde a redonda, e houve falta por aí. O Ayrton, vibrante, brigando muito, recebeu o lançamento do Jadson, tá jogando muita bola, e o Ayrton colocou em velocidade, buscando aquele drible da vaca, acabou perdendo espaço e atropelando o adversário. Segue Náutico 1-0, informando o Autotruque. MRV informa o tempo de jogo, 10 minutos e 40 segundos do segundo tempo. Placar localiza nos aflitos, 1-0 Náutico. Campeonato Brasileiro Série A, Maracanã, Fluminense 2, Santos 1 em Goiânia, Palmeiras 2, Atlético Goianiense 0. E placar final na Série D, em Taguatinga, Brasiliense 2, Tupinambás 1. E lá vai o Cruzeiro, bola para Sassá, para ponta, um momentinho, só tentou Sassá, não consegue chegar na bola e perdeu, aposta a bola. Agora sobrou de novo, hoje outra vez a contra-ofensiva, tentando chegar, jogou agora para Ramon, perdeu, Ramon foi batido, pode nascer o segundo gol, nascendo, vai entrando, atenção, salva, tira na bola e entrando, Kaká, que milagre, Samuel. Boa, Kaká, que seja o recomeço de atuações que a gente conhece. O Ramon vacilou, não é comum o Ramon vacilar, veio o Eric, a bola tocou no Fábio e o Kaká salvou em cima da linha para ver se acorda aqui nos aflitos, Náutico 1-0. Nossa senhora, mas como foi batido infantilmente o Ramon, viu? Impressionante. Olha, vai sobrar. Não pode esconder o Léo não, gente, pelo amor de Deus, Léo é muito melhor que esses caras todos aí. Precisa ir em segurança, baixe o app e alugue um carro higienizado na Localiza. Salvou quase que em cima da risca. Neste para o ataque de novo. Agora Eric para a ponta. Um minuto tentou chegar. Corte vai ser feito. Lançando a bola para frente. Insistiu agora Moreno. Não consegue. Voltou para Ayrton. Para a ponta direita. Ayrton perdeu a posse da bola. Ayrton. Já havia uma falta, assinala o arco, infração que favorece o Cruzeiro. No Varejão das Tintas tem promoção e estoque das melhores marcas de tinta do Brasil. Bola volta de novo ainda para o Kaká, domina pela direita na sua intermediária. Vai avançando o Kaká para a equipe celeste. Já rompe divisão agora com Rafael, subiu para a ponta, lançou para Moreno, mete a bola no peito, vai tentando uma jogada individual, conseguiu passar no primeiro, insistiu na direita, agora Ayrton para a ponta, domina bem o ponteiro, dominou, é cercado, na grande área reta, deixou passar, atenção, Sassá, pode marcar o gol, Sassá, chuta para o gol, bate na zaga. Sobre o rebote para o Cruzeiro, sobrou para Ramon, Ramon dominou na direita, vira o jogo na ponta, outra vez Ayrton, está correndo mais agora o Cruzeiro, Ayrton, prende bala. Vai aí, tenta o drible aí, Ayrton. Chutou para trás, voltou para Adriano. Na ponta para Regis, Regis mira. Tenta passar pelo seu marcador, não passa. Ainda insistindo com a bola, recuou, laçou na direita, vira o jogo agora para Adriano. Recolhe o garoto, Adriano dominou, passou, insiste, Adriano recuou de novo para Kaká, na esquerda para Bray. Recebe o lateral, deixando agora Ramon. Ramon domina no seu setor, intermediário avançou, vai caminhando Ramon. Demora para fazer o lançamento. Ainda Ramon, agora sim, tenta a fita, perdeu bizonhamente redonda, bola sobra para trás, chegou agora Fábio do gol, chegou primeiro que Guiesa e dá um chutão para frente, mas volta outra vez a equipe do Náutico. Bola pela esquerda, bola dominada para a ponta, recolhendo o Eric, domina, está para o meio, avança bem, vai caminhando, vai tentando penetrar, já penetrou na intermediária, contrário, soltou para Jean, dominou pela ponta esquerda, tem agora a corrida, agora na ponta esquerda do Kevin, pode tocar a bola, lançou para trás, virando o jogo na direita, sobrou para na direita, Hereda domina, cruzamento feito na grande área, afasta a zaga celeste agora com o Ramon, toca a bola pra frente, volta outra vez o Náutico, bola pra direita, Jean na ponta, vira o jogo na direita, recuperou o Cruzeiro, sai jogando bem Jadson, passou primeiro, passou pro segundo, boa jogada individual, adiantou demais a bola, perdeu no lance seguinte, mas já viu uma falta, mandou seguir agora com o Regis, toca a bola pra frente, mas o árbitro vai parar no jogo, não, mandou seguir. Ah, também é bem ruimzinho, viu? A bola sobrou para trás, vai tentar chegar de novo, outra vez agora na intermediária, sobrou agora para o Claudinei, que domina, tenta o passe para a ponta, caminhando, insistindo de novo para a ponta direita, cruzamento vai ser feito na direita, sobrou para o Eric, dominou, recuou, tocou agora para a direita, vira o jogo na ponta, cruzamento feito na grandeira, olha a cabeçada do Kaká, quase para o gol, voltou na ponta esquerda, insistiu outra vez, olha o toque de bola do Jean, bateu na zaga celeste, a bola sobrou de novo, agora para Regis, Regis domina, agora na ponta esquerda, vira o jogo para Sassá, Sassá tentou o passe agora para o Moreno, recebe Moreno, dominou, está para a ponta esquerda, caminha, é cercado, recuou de novo, voltou para o Cruzeiro, agora com o Jadson, Jadson domina, caminha, vem de bola, avança, agora para a direita, na ponta direita, abriu o jogo para Ayrton, recebeu o ponteiro, avançou, vai tentar apertar, penetrou, vai cruzar, bateu na zaga, escanteio para o Cruzeiro, pela direita, Rubens. Ayrton, como sempre, carregando a bola e ninguém aparecendo para uma tabela, mas está tentando, está batalhando e agora tentando o cruzamento, a bola saiu para a linha de fundo, escanteio para o Cruzeiro, Regis, vem aqui para a batida, quem sabe nessa, Alberto? Prepara-se Regis para fazer a cobrança de escanteio, põe a bola, marca, vai erguendo para ganhar 1-0, continua vencendo, 15 minutos e 20 segundos no segundo tempo, continua vencendo o Náutico, atenção, lançamento vai ser feito na Gandiara, subiu o Gandiara, bola pingou, cabeçada, faça a zaga para fora da área, voltou o rebote, ainda para o Cruzeiro, a bola dominada para a ponta, recebeu o Regis, vai dominar, recua de novo, laçou na direita agora para Rafael, recua, mais ainda redonda, para trás, entrega para Jadson, Jadson domina, perto da esquerda, bola, momentinho só, Fabrício, a bola vai sobrar, de novo na ponta esquerda, carrega o Cruzeiro, bola para a ponta esquerda, bola dominada agora com Patrick Brey, dominou, avançou, penetrou, perigo, cruzou para a Gandiara, bola pingou, passou para o banco do gol, cabeçada para o gol, vai saindo a bola para a linha de fundo, em apenas tiro de meta, favorece a equipe do Náutico, a informação. Foi na conta do Luiz Adriano, de novo ele, o terceiro do Palmeiras em Goiânia. Palmeiras 3, Atlético Goianiense nada, informando o Varejão das Tintas. Vivo, selfie, anuncia o comentarista Léo Figueiredo. O Filipão podia fazer uma tentativa de deixar o Ayrton aberto na direita e permitir e avisar para o Rafael Luiz que ele pode apoiar, que ele pode, né, ajudar o companheiro ali na chegada pelo lado direito, porque o Ayrton fica órfão ali. Jogar o Regis lá pro lado esquerdo e deixar Sassá e Moreno lá dentro da área. Se o Filipão quer os dois em campo, então deixa os dois dentro da área. Porque a única chance de acontecer, porque são fortes, por isso, e chuverá a bola na área do Náutico. Olha o Ayrton, domina pela ponta, cruzou para a grande área, a bola pegou. Agora no peito, o Moreno chutou para uma bomba! A bola passa com perigo, hein? Terrível. Nossa senhora, hein, Rubens? Mas o lado bom deste lance é que o Moreno recebeu a bola e teve confiança para bater pro gol. O que não vem acontecendo. O cruzamento acabou sobrando na boca da grande área pro Marcelo Moreno, no peito, com a bola do gramado. E o chute rasteiro saiu a linha de fundo. Náutico 1-0, informando o autotruque. Avança de novo o Cruzeiro tentando chegar. Recupera de novo. A bola sobrou agora. Raulinei dominou na sua intermediária, toca a bola para frente, volta o jogo agora para o comando, olha o ataque tentando outra vez na ponta esquerda, Jean, deixou passar para Vinícius, recolhe Vinícius, recuou de novo, volta agora pelo meio, Raulinei para a ponta, agora para a direita, subiu na ponta direita, o Cruzeiro recupera bem na sua intermediária, Sassá domina, Sassá perde, mas recupera o Cruzeiro na sua intermediária com o Jadson, passe longo, comprido, ponta canhota tentando chegar, Marcelo Moreno, quem chegou primeiro foi o zagueiro, bola dominada, Marcelo fez a falta, levou vantagem, outra vez é o lateral direito, Hereda, corre pela ponta, a bola sai, a linha lateral ganha, arremesso normal, a equipe do Náutico, selfie, o plano que é a sua cara, acesse vivo.com.br, selfie, tempo vai passando, decorridos 18 minutos do segundo tempo, ainda muito tempo, mas o Cruzeiro precisa melhorar muito para tentar esse gol de empate pelo menos. Os APs mais completos da grande BH, estão na MRV, ligue 4004-9000. Prepara-se para atacar de novo, outra vez, a equipe do Náutico recuada a bola, dominando agora, Camutanga domina, avança pela esquerda da sua intermediária, caminha, passe lá na frente, virando o jogo na esquerda da sua intermediária, agora Vinícius dominou, tocou pelo Comenga, agora tentando o passe para Chiesa, voltou o jogo pela ponta direita, pode tentar, olha o ataque perigoso, a equipe do Náutico pela ponta direita. Agora Vinícius dominou, chutou para o gol, bateu em alguém, vai ganhar escanteio Náutico. Pela ponta direita, Samuel Venâncio. Na tentativa do Vinícius, veio tabelando ali o Náutico, com liberdade. O Vinícius com o Jean Carlos, com o Eric. O chute, o desvio na zaga, no Patrick Brey. Foi para a linha de fundo, escanteio lá do outro lado. Jean Carlos cobra. Para ser Jean Carlos para fazer a cobrança. Põe a bola na marca, vai erguer para a grande área. Expectativa ainda da torcida celeste para qualquer coisa de positivo. Lançamento é feito, bola pingando, passando pela boca do gol. Cabeçada agora do Moreno. Ele joga melhor de zagueiro do que de centroavante, não tem dúvida nenhuma. A bola sobrou agora para a direita. Olha o contra-golpe, bola dominada para a ponta. Ataca de novo, outra vez. Jean dominou. É cercado, cruzamento é feito na Gandiana. Bola pingou, cabeça na bola. Afasta a zaga celeste agora com o Kaká. Entregou para Sassá, que também vem buscar o jogo. Recuado na sua intermediária, dá um chutão para frente. A bola vai sobrar para a equipe do Náutico. Náutico, bola dominada pela ponta guinhota, agora com o lateral esquerdo Kevin domina, Kevin agora para o comando, entregando outra vez Camutanga domina, a bola voltou para ele, ainda o Camutanga vai descendo pelo seu setor intermediário, parou, olhou, girou, lançou de novo para Carlão dominou, tem a sua direita a colocação do Hereda, voltou para Camutanga, domina, redonda, avançando, tocando curtinho agora para Claudinei na ponta esquerda, vai virando o jogo pela ponta canhota, olha o ataque na esquerda, parece que tem alguém em impedimento, mas a bola sai a linha de fundo, vai dar apenas tiro de meta do árbitro, Unimed BH. Seguimos juntos, cuidando de você. Proteja-se do coronavírus, evite aglomerações e mantenha distância das outras pessoas. Prefeitura de Belo Horizonte, avança o Cruzeiro. Passe para a penetração do Marcelo, não conseguiu chegar na bola. Recupera outra vez o Náutico, sai jogando. Olha a contra-ofensiva, no meio vira o jogo. Jean de calcanhar, toca a bola bem. Agora Claudinei que domina, avançou, rompe a divisória, caminha bem. Atinge a intermediária, Celeste, soltou de novo para Jean. Penetrou, perigo, invadiu, cruzou, bateu a bola. Agora o jogador colocado na direita, o Kaká que domina, toca a bola para frente, bola pelo alto, vai sobrar agora para Sassá, luta com dois adversários, não consegue passar, perdeu a porta, bola, insiste o Náutico, está melhor no Náutico, avança para a direita, caminha o Náutico, ainda pelo meio, o chute para o gol, rasteiro fraco, mas saiu o goleiro Fábio para fazer a catada, já está tocando a bola rapidamente para frente, entregando na ponta esquerda, olha avançada, Celeste para a ponta esquerda, ataca agora o atacante pela ponta direita, tentando agora o Ayrton pela ponta esquerda, venceu o seu marcador, conseguiu, e a bola sai ali de fundo, apenas tiro de meta por aí, Rubens. Teve o desvio antes, a bola pegou no Hereda antes de sair pela linha de fundo, escanteio para o Cruzeiro, impressionante, o Ayrton briga de forma só, fica aqui tentando com a velocidade, o Cruzeiro vem com o Regis pro levantamento, para ser Regis para fazer a cobrança, tempo vai passando, 21 minutos e 30 segundos do segundo tempo, 1-0 para o Náutico, é o gol do Cruzeiro que precisamos agora, Regis na cobrança, vai bater para a grande área, expectativa, alguém na cabeçada, o Manuel não está aí para capsear, ele que sempre marca gols pro Cruzeiro, Léo também, lançamento é feito, bola pingando, passando pela boca do gol, afasta a zaga para fora da área, volta o rebate para o Cruzeiro, bola dominada, sobrou pelo jeito, ao chute de longe, nossa senhora, bola sai ali, ele fundo, sem perigo, Rubem. Tenta da forma que dá o Jadson, recebeu o rebote do meio campo, de muito longe, bateu pro gol, a bola subiu muito, foi pra linha de fundo, e o Náutico, jogador à distância, me parece o Jonathan, desaba no gramado, sentindo, aproveitando, vendo o tempo passar, o Cruzeiro corre contra o tempo, quem sabe, informando Unimed BH. MRV informa o tempo de jogo, 22 minutos e 40 segundos no segundo tempo, placar localiza nos aflitos em Recife, Pernambuco, 1-0 Náutico. Pelo Campeonato Brasileiro Série C, placar final em Erechim, Ipiranga 2, Boa 0. Em Tombos, o Tombense vai vencer sendo Volta Redonda por 1-0. E placar final no Mineiro, módulo 2. Em Pouso Alegre, o Betim de virada bateu o Pouso Alegre por 2-1. Precisa ir em segurança? Baixe o app e alugue um carro higienizado na Localiza. É, Léo, o que nós podemos fazer, Léo? Roberto, eu acho que o que tem que ser feito é tentar encontrar um pouquinho mais jogadores dentro de campo. Cadu fez um comentário uma vez no jogo do Cruzeiro aqui que eu achei perfeito, que os setores não dialogam, né? Continuam sem dialogar. O Ayrton saiu do lado direito, foi pro lado esquerdo. Eu queria saber o porquê dessa alteração. Se, sabe, qual é o fundamentalismo disso? É por quê? Qual é a razão? Porque me parece assim, pura e simplesmente, nós vamos trocar aqui para ver se melhora, para ver. Não tem uma jogada de lateral encostando no ponta, alguém ajudando o Ayrton a chegar lá na frente, o Marcelo Moreno e o Sassá trocarem de posição, fazer alguma coisa. É isso que precisa, Alberto. Precisa do diferente, porque o que está normal até agora está muito ruim. E a bola sobra para a direita. Olha a passada agora do lateral. Rafael avançou para a ponta, entregando outra vez para Ayrton. Devolveu para Rafael, domina. Agora na meia para Regis, na ponta para Ayrton. Recebe o passe, vai cruzar, cruzou bem. Negadiela, bola pegou. Sassá tenta a bicicleta, não consegue. Um velocípede, bola sobrou agora na intermediária, olha a avançada, recupera o Náutico, sai jogando pela ponta direita, passe bom pela direita, olha o toque de bola para a ponta, olha a corrida da equipe do Náutico pela direita, vai tentar chegar o Náutico, um cruzamento do Eric para a ponta, cruzou forte para a Gandela, passou pela boca do gol, sai a linha lateral, arremesso para o Cruzeiro, bem aqui, empréstimos seguros e benefícios do INSS, e o tempo vai passando, 24 minutos e 30. Cruzeiro continua perdendo de 1-0. E nada de colocar o menino que faz gol aí no Cruzeiro, né? Bola sobra de novo agora para o Cruzeiro, bola pelo alto. Chegou para agora para a penetração agora da Bem. Vai entrar o Felipe Machado, volante. Infelizmente, né? Ué, quem entrar agora, mas Moreno e Sassá. O Sassá não faz nada como se fosse um ponteiro canhoto. Moreno também, infelizmente, não está fazendo nada. Então, falei no menino aí que marcou gol no seu time que jogava, no Vila Nova. Então, quer garantir seu lugar no Mineirão na volta das torcidas? Acesse Auto Truque Oficial e confira. Machado vai entrar, vejamos que vai sair, quem vai sair, a bola recuada. Vai sobrar para o goleiro Jefferson. Eu imagino que vai sair o Adriano, porque o Jadson não pode sair do jogo, que é o jogador mais lúcido do Cruzeiro. Machado tem a camisa número 22, hein? Agora o juiz está mostrando cartão amarelo e vai expulsar. O Kaká, já tem aqui na minha conta. Já não. Ele havia dado errado no primeiro tempo. Ah, exatamente. Ele agarrou o Chiesa na. Impressionante o Kaká, coitado. Vai sair o Jadson. Sai. Aí é. Vai sair o Jadson, que vieram melhorzinho aí do Cruzeiro, o Jadson, né? Sai Jadson. É duro, Lola. É muito difícil. É terrível, Rubens. Meu narrador do futuro. Vibrante. Deus te ouça. O Cruzeiro está em campo agora com o Felipe, como confirmou aqui o Samuel. Mas também teremos duas alterações do Náutico. Técnico auxiliar, o Juninho Lola, daqui a pouco vai colocar em campo duas caras novas. Vai aguardar a cobrança da falta. E o Fábio preocupado. Se segura, quem sabe o empate não pinta daqui a pouco, Alberto. Ah, pensei que você ia falar que era falta a favor do Cruzeiro, mas é a favor do Náutico. Seu narrador do futuro está tentando até inventar uma coisa para ver se melhora, Alberto. Quem é que vai cobrar essa falta aí, o Samuel Venâncio? Por favor, me explica aí. O Jean Carlos, sempre ele na bola. Jean Carlos, dezinho bom, né? Muito jogador bom mesmo. Parece que vai sair o autor do gol aí, né? Ele sim, Vinícius, camisa de número 70, só fez o gol. Só, né? Mas fez o gol. O Vinícius, ele errou tudo quanto é passe. Bateu pro gol, ela acabou entrando do cantinho. E na vaga dele tá entrando camisa de número 7, que é o Álvaro. Álvaro, vibrante. Camisa de número 7, alteração no Náutico, que vai fazer outra. E naquele passo, né, naquela tranquilidade, o Náutico sem pressa nenhuma vai realizar outra alteração. Ô, Rubens, e vai ganhando tempo. Olha como o árbitro é ruim. As duas alterações, primeiro sai um cara, exato, lá do meio campo para ganhar 30 segundos, aí depois sobe para o outro sair do outro lado. É duro, viu? É. No Djavan, 29, na vaga do camisa 18, Jonathan, é outra alteração no Náutico, que realizou duas em tempo de 5, Alberto. Ah, você demorou a falar e já bateram a falta, já. Se fosse gol, era culpa sua. Aí, já seguramos aqui, viu, Vibrante? Vai tentar chegar, novo agora o Chiesa, está para a ponta, caminha, soltou para bem a canhota, tentou, passa agora para Djavan, tentou chegar, Djavan, não consegue, corte feito para a zaga celeste, já havia uma falta sinal no árbitro. Quer garantir seu lugar no Mineirão, na volta das torcidas, acesse Auto Truque Oficial e confira. Bola vai sobrar para a zaga celeste, Ramon domina, já está amarelado o Ramon, na sua intermediária, entregou agora para o... Agora Machadão domina, laçou na direita, avança agora para a ponta, tentando agora o Cruzeiro, voltou para Machadão, bola bateu na sua perna, ficou para a equipe do Náutico, bola dominada, insistiu até tu, Filipão. Vai sobrar de meio agora para a ponta direita, dobrou para a penetração do ataque da equipe do Náutico, para a ponta direita, lançamento vai ser feito, insistiu Sassá, tentou a retomada de bola. Sobrou para trás, insistindo. Outra vez o Cruzeiro não consegue chegar na redonda. Ainda para trás, para agora pelo zagueiro Carlão, que domina, recuou para o goleiro. Sai do gol agora o Jefferson. O Jefferson domina, perto da esquerda da bola, dá um chutão na redonda. A bola sai da intermediária, cabeça da bola, afasta Patrick. Bola sobrou pelo meio, Machadão. Mas o Artes já havia marcado uma falta, favorecendo a equipe no círculo central. Bola aí, é sua vez aí, Rubens. O Machadão com machado afiado. Entrou, já fez duas faltas. Agora pelo meu campo a favor do Náutico. Sindiaco, sindicato, que é a cara do trabalhador. Vivo Self, anuncia de novo. O comentarista Léo Figueiredo. O que está me preocupando mais ainda agora, Alberto, é o Cruzeiro meio entregue. Faltando 15 minutos ainda para lutar, chover a bola na área do Náutico, dividir todas as bolas, bater cabeça com cabeça. Cruzeiro tá meio entregue no jogo, muito devagar, aceitando. Bom, Filipão, tem que dar uns gritos na rapaziada aí, dar um choque no time, tem tempo para buscar ainda. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. O tempo vai passando, vai passando. MRV informa o tempo de jogo, 30 minutos, segundo tempo, placar localiza, nos aflitos, 1 a 0, ganha o Náutico. Brasileiro Série A, Maracanã, Fluminense 2, Santos 1, em Goiânia, Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0. Itatiaia, futebol, Alberto Rodrigues. Agora cruzamento do Patrick, a zaga cortou, a bola saiu para a linha de lado, quase chegou o Cruzeiro com o Patrick fazendo uma jogada individual em Fluminense. Excelente jogada do Patrick Bray, driblando, passando e tentando o cruzamento. O Cruzeiro vem para pressão, quem sabe? Para si, Patrick, lá para a ponta esquerda para fazer a cobrança de arremesso para o mal. Ele vai fazer o lançamento agora para a grande área. Alguma coisa caiu nele aí. Agora sim, vai lançar a bola na grande área. Lançou, virou alto, saltou o goleiro, manhecou, bola para fora dela. Voltou, rebote, Machado. Opa! Nossa Senhora! A bola foi no outro estádio aí do lado. Aí. Aonde que foi, Samuel? Foi lá na praia de Boa Viagem. O Wellington, atacante, vem aí. Camisa 21, a última alteração do Big Fio. E o menino não entrou, né? Mas esse Wellington aí até que não é ruim, não. Viu? O Wellington bota fogo no jogo, né? Bota mesmo. Pelos lados do campo, corre na jogada individual, mas é preciso de um auxílio. Alguém meter uma bola pra ele em condição de ficar no mano a mano pra poder criar. Ele tem entrado bem nos jogos, o Wellington. Tem que sair um dos dois centroavantes aí, né? Não adianta nada. Bola vai sobrar pelo comando. Machado dominou pelo comando. Entregou na comando. Já fez falta a defesa. Falta agora do 40. 44, Camando Tanga. 48, foi pro Carlão, vibrante. Carlão. Cartão amarelo pro camisa de número 48, Carlão. Chegou rasgando e fez a falta. O Cruzeiro vai pra bola parada. Vai com o Regis, capricha, Regis. É de muito longe para fazer o lançamento na grande área. Chutar direto só o Machadão. Parece que vai ser o Machadão, hein? Vai deixar pro Machadão para tentar direto dali. Pode acertar até o gol. Atenção, expectativa. 1 a 0. Correu para a bola, bateu subindo na grandeira. A zaga cortou e a bola sai ali de fundo. Vai dar escanteio. Parece que vai dar escanteio, Rubem. Eu vi um toque ali do Ramon, mas o árbitro dizendo que bateu no jogador do Náutico. Saindo para escanteio. Escanteio para o Cruzeiro. Depois que teve o toque do Chiesa. O Regis, sempre ele, o homem da bola parada. Agora deixando pro Machado. É o Machado com a perna direita. Para ser Machadão, para fazer a cobrança de escanteio. Põe a bola na marca, vai arqueira. Ergueu na cadeira, a bola pingou. Melhor agora para Chiesa, que estava como zagueiro. Toca a bola para frente, voltou para Regis. Dominou, recuou. Lançou para trás, virando o jogo. Agora para o Kaká, que domina. Avança pela intermediária contrária, entregando a grande direita. Agora para o Rafael, que domina. Que passa, hein? Nosso de presente para um adversário. Bola sobrou pela direita. Olha o contra-golpe, tentando o Cruzeiro, recuperou, insistindo agora sobrou na direita, outra vez para o lateral Rafael, que domina, rasteiro, um passe na ponta esquerda para Patrick, avança Patrick, caminha, atinge a intermediária contrária, já soltou agora para Machadão, Machadão domina, voltou ainda para o menino, agora tentando, Adriano, chegou na bola, Adriano, na direita, Machadão na ponta, Rafael, domina Rafael, tentou o passe, toca de qualquer maneira na bola, a bola sai ali lateral, é arremesso, já o Regis já não está mais aguentando nada. O Cruzeiro fez a 5, né? 1, 2, 3, agora vai entrar cinco. O Wellington. O Regis que saiu. É, sai o resto que não está aguentando, mas não tem ninguém também para pegar na bola, controlar um pouquinho. O Regis ainda faz isso, né? Mas não estava aguentando realmente. Vai entrar, portanto, o Wellington em seu lugar. Agora vai sobrar de novo para o Cruzeiro, tentando Ayrton pelo comando. Pelo alto a bola, sobrou na direita. Voltou o jogo agora na ponta, tentando chegar. Recupera de novo a equipe do Náutico, voltou para a ponta esquerda. Bora, vai ser recuada agora para o Rafael, para o goleiro Fábio. Você tem razão, viu, Léo? A saída do Kaique, né? Não, do Kaique e do Jadson. Você vê que agora o Cruzeiro não consegue nem sair jogando, porque quem fazia isso era o Jadson. A bola sobra de novo agora para o ataque. Bola longa, comprida, tentando na grande direita. É um bate pronto danado. Sobrou agora na intermediária. Giancarlo dominou. passe na grande área para Chiesa, que não estava na jogada, voltou o Cruzeiro, insistiu agora com o jogador colocado, Adriano. Adriano tenta o passe totalmente errado, voltou para a zaga, Carlão domina, Carlão recua para o goleiro, temos 34 e 40 no segundo tempo. Muito tempo ainda para o Cruzeiro tentar pelo menos o gol de empate. A bola sobra na direita, sobra o Rafael, Rafael domina, na ponta direita vira o jogo para o Wellington, Wellington na sua primeira intervenção, avança o ponteiro, caminha, levou da linha de fundo, pode fazer o cruzamento, já é marcado, a bola tocada na linha de fundo, vai marcar o quê? Vai marcar escanteio? Tá dando escanteio. O jogador Wellington, usando sua velocidade pela ponta direita, o Kevin colocando para escanteio e vibrando muito com a jogada. Eis que falta raça, vibração. Vai o Machado para a batida. Aparece Machado. Atenção, vai bater pela ponta direita. Machado correu para a bola, bateu para pingou a cabeçada do Marcelo Moreno. A bola sai por cima do gol. Oi, meu caro Rubem. Cruzamento da direita do Machado para o Marcelo Moreno. De cabeça e o desvio. Vem Machado de novo para a batida. Correu para a bola, bateu na cabeça de um adversário. A bola sobe de novo para o Cruzeiro. Sobrou para Rafael, domina. Menino Rafael na direita, vira o jogo na ponta. Recolheu agora o Wellington, recuou de novo para Rafael, foi apertado agora pelo Jean, tem que recuar para o goleiro Fábio. Fábio sai do gol, vai bater para frente, rastelinho, um passe na direita para Rafael, é marcado agora pelo Chiesa, tentou a fita, quase perde a bola, recuou de novo para o goleiro Fábio. Fábio bateu de perto da direita, não brinca com esse menino perto da grande área não, Fábio. A bola sobrou outra vez na grande área, na lateral, arremesso que vai favorecer de novo a equipe do Cruzeiro. Precisa ir em segurança baixo, Wep, é aluga um carro higienizado na Localiza. Bola vai sobrar de novo para o Cruzeiro, sobrou para Machadão que domina, passe na esquerda, vira o jogo na ponta canhota, Brei domina, ataca, rompe a divisória, caminha pela ponta esquerda, rasteiro, um passe na ponta canhota, o ataque é feito pelo Cruzeiro na ponta canhota, insistindo a equipe celeste, bola voltou ainda para Brei, Brei dominou, suspendeu na grandeira, bola pingou para Sassá, não consegue a cabeçada, volta para a equipe do Náutico, olha o contra-ofensiva, Jean domina, penetra agora na sua intermediária, caminha, prende bola inteligentemente, vai tentar passar, mas chega desarmado agora pelo Wellington. Wellington na ponta esquerda, virou o jogo na ponta canhota, recebeu o passe agora para a ponta, o atacante Ayrton domina pela ponta esquerda, vai tentar passar, passou na corrida, cruzamento, a bola sai ali de fundo, é escanteio de novo aí, Rubem. E como briga o Ayrton, antes pela direita, agora pela esquerda, colocando velocidade e dando muito trabalho pro Hereda, que colocou para escanteio e mais uma vez o Cruzeiro vem para a bola parada, sempre com ele, Machado com a perna direita, acreditando pelo alto. Machado na cobrança de novo, vai bater de perto à direita, atenção, autoriza o árbitro, Unimed BH, seguimos juntos cuidando de você. Agora sim, conversa com alguém, dá bronca, agora sim, Machado correu para a bola, bateu, pingou a cabeçada para o gol, bateu na zaga, voltou o Cruzeiro, atenção, tentando de novo, apresentação, chute de novo, a bicicleta do Marcelo Moreno, bateu de novo na zaga, não consegue entrar essa bola, bola sobrou de novo, tenta o Cruzeiro, recupera agora, Brei domina, passou bem, lastou para Ayrton para a ponta, recolheu o ponteiro, caminhou, cruzou de perto da canhota, sobrou na grandeira, sobrou para Kaká, dominou, girou, penetrou, perigo, invadiu na grandeira, lançou para Moreno, não consegue chegar na bola, agora Marcelo Moreno, recuperou de novo a equipe do Náutico, bola tocada para frente, insistiu agora Chiesa, tentou chegar a bola, corte feito pela zaga, mas já viu uma falta do Ramon sobre Chiesa. Rubens. Enjoado Chiesa, enjoado, toda jogada, bola nele, briga, protege, sofre a falta, vai ditando o ritmo, o Náutico segue 1-0, informando Supermercados BH. A Prefeitura de Belo Horizonte oferece consulta online para casos suspeitos de coronavírus, acesse pbh.gov.br. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Bora, vai sobrar de novo agora para o Kaká que domina, lançou na esquerda, vira o jogo para Ramon, na ponta canhota para Brei, Brei chamou o adversário, caminha, suspendeu para a ponta canhota, bola longa, cumprida para Marcelo Moreno, amortece com a redonda, com dificuldade, recuperou e mandou a bola para a linha lateral. Vivo selfie, anuncia de novo a comentarista Léo Figueiredo. Ah, 7-10 minutos, o Alberto, o que resta ao Cruzeiro agora é levantar a bola na área, sobrar coração, porque técnica tá faltando, e ganhar duelos aéreos, né? Cruzeiro já tem mais de 7 escanteios no jogo e não teve uma cabeçada pro Jefferson defender. E a bola vai sobrar no comando, vai lá o Sassá, não consegue chegar nem tomar uma bola do adversário Sassá. A bola sobrou na esquerda, sobrou agora para o zagueiro Camutanga. Domina Camutanga, avançou pelo comando, abriu o jogo agora para o Álvaro, tentou passar na ponta esquerda. Olha o ataque perigoso, chegou na bola, agora Kevin cruzou na grande área, bola sai para a linha de fundo, escanteio, diz o árbitro aí, Samuel. Ele tentou o cruzamento para achar o Chiesa ali na área. O corte do Kaká para a linha de fundo, escanteio lá do outro lado. Não tem pressa a equipe do Timbu. 1-0 vai vencendo o Náutico, informando o Varejão das Tintas. Souvenir Rende cobre muito, 18 litros a partir de 198,90 só no Varejão das Tintas. Escanteio a ser cobrado, lançamento vai ser feito na grande área. Às 6h15 tem um jogão lá em Porto Alegre, no Beira Rio, Inter e Flamengo. Lançamento feito na grande área, cabeçada, faça a zaga para fora da área, volta. Outra vez sai o goleiro Fábio para defender. Milton Naves na transmissão daqui a pouco. Sindiato, o sindicato que é a cara do trabalhador. E o tempo vai passando. Quase 40, lançamento é feito, longo, comprido. Lá na frente, vai tentar chegar o gol. Quem sabe agora, sai o gol de empate para a ponta esquerda, lançamento é feito, candidato, bola pingou. Cabeçada para o gol, defendeu, o goleiro soltou. A bola passa, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Passa pelo seu marcador e chutou quase sem ângulo. Bola foi entrando no canto esquerdo, fazendo de notável momento maior do futebol. Ayrton, o 7-7 bateu esplendidamente e mandou para o fundo do gol. Quando eram decorridos da etapa complementar, 40 minutos, o Cruzeiro empata. Um para o Cruzeiro, um para o Náutico, Rubem. A luta era grande, muita batalha, muita briga, nada sempre dá certo. Aí aparece o Patrick Bray pela ponta esquerda, de cabeça alta, levantou a bola no primeiro poste. Apareceu o Ayrton, ele que sempre usa velocidade, surpreendendo de cabeça no canto baixo esquerdo do goleiro Jefferson. Lá dentro, Ayrton, merecedor, espetacular. Ayrton empata 1-1. MRV informa o tempo de jogo agora. São decorridos 41 e 40. No segundo tempo, placar mudado, localiza 1-1. Pela Série A do Brasileiro, jogo nos acréscimos. Maracanã, Fluminense 2, Santos 1 em Goiânia. Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0. Itatiaia, futebol Alberto. O futebol vibrante da sua Itatiaia. Escanteio a ser cobrado, favorece o Cruzeiro. Esquerda informe. Daqui a pouco vai ter mudança, 94 vai entrar no Náutico. Uma assistência do Bray, gol do Ayrton, primeiro dele no profissional. 94, portanto, vai entrar daqui a pouco. Prepara-se para a cobrança. Escanteio Machado, cobrou na grande área, bola pingou. Sai o goleiro, Munheca para fora da área. Voltou o rebate tentando o Cruzeiro. Cai o jogador Celeste, manda seguir o árbitro. Não marcou a falta. Ou marcou, favorecendo a equipe do Náutico no seu setor. Precisa ir em segurança. Baixe o app e alugue um carro higienizado na Localiza. Cruzeiro empatando no momento importante, Alberto, do jogo, hein? Alteração no Náutico. Saindo Jean Carlos, camisa de número 10. Para a entrada do 94, Marcos Vinícius. É mais uma alteração. Cruzeiro acreditando na virada. Calazans. E põe na conta do Marcos Paulo, terceiro do Fluminense no Maraca. Fluminense 3, Santos 1, informando Unimed BH. Vai tentando chegar o Cruzeiro agora com o Marcelo Moreno, luta pela ponta esquerda, já perdeu e cometeu falta. Alberto, e que merecimento do Ayrton para esse gol, né? Porque luta sozinho, ninguém tabela com ele, ninguém faz. O Patrick Bray também foi de uma felicidade no cruzamento. Agora, dois centroavantes e o Ayrton tem que ir lá conferir de cabeça, né? Fica o recado, mas como é bom esse Ayrton, não pode ficar de fora do time. Selfie, o plano que é a sua cara, acesse vivo.com.br. Selfie, prepara-se a equipe do Náutico, sai jogando na sua intermediária, temos 43 e 40 segundos. Bola vai ser lançada, outra vez agora no ataque do Náutico, pela ponta direita, tenta chegar o Náutico, chegou bem na direita, olha o perigo, vai tentar o cruzamento da grande área, sai o goleiro Fábio, rebate para fora da área, volta o rebate, tentando chegar o Cruzeiro, houve falta, o juiz não marcou, avançou, bola pela ponta esquerda, recebe agora Kevin, dominou, atacou pela ponta esquerda, o lateral vai cercar, chama um companheiro para tocar a bola, toca a bola para trás, virando o jogo agora na esquerda, tentando um passe agora para Djavan, domina, bola recuada de novo, recebe agora pela direita, pela esquerda da sua intermediária, o Camutanga domina, já lançou curtinho, lançou intermediária, vira o jogo agora para o goleiro que sai do gol. Os apes mais completos da grande BH estão na MRV, ligue 4004 9000. Prepara-se para atacar de novo a equipe do Náutico. Temos 44 e 20 segundos. Vai terminar o tempo regulamentar. A bola vai sobrar na ponta esquerda. Ataca o Cruzeiro tentando agora. Marcelo Moreno não chega na bola, não consegue pegar na bola. A bola sobra para trás, recuada para o goleiro. Ele corre, corre, corre, corre, mas não consegue. A bola vai sobrar ainda pela direita do seu setor intermediário. Sai jogando pelo meio. Sassá fica olhando. Ele passa como quer pelo Sassá, avançando pela direita. Já tocou agora pelo meio. Insistiu o Cruzeiro, tentou com, agora com o Patrick. Não consegue penetrar. Insistiu. A bola sobrou na ponta esquerda. Vai tentando chegar de novo na ponta que alta. Agora Jean, aliás, que já saiu, sobrou agora para na esquerda para Claudinei, domina 5 minutos além do tempo regulamentar. Temos, o Zero tem 5 minutos para tentar o gol da vitória. Como também o Náutico, que está no ataque. A bola sobrou agora na ponta esquerda, insistindo de novo. Claudinei domina, o passe é feito agora para a ponta, recolheu de novo. Agora a equipe do Náutico para a ponta direita, lançamento é feito, o cruzamento vai ser feito. Olha o perigo, atenção, perto da esquerda da bola, bateu na zaga celeste, sobrou pra, voltou para o gol, atenção, rasteira, a bola vai sair para a linha de fundo, vai dar escanteio. O que que deu aí, hein, Samuel Venâncio? Tiro de medley, Alberto, no chute do Náutico. E aí a bola bateu e todo mundo ali acertou. Chiesa, tiro de meta. Empate heróico, vai conseguindo aqui o Cruzeiro, que fase, meu Deus, vamos lá, tiro de meta, Fábio cobra, 1-1 vibra. Seja associado ao Autotruque, tenha proteção veicular em qualquer lugar do Brasil. Máscara no queixo não protege ninguém do coronavírus, a máscara deve cobrir o nariz e a boca. Prefeitura de Belo Horizonte, já temos decorrido já mais de 45 minutos do segundo tempo. Agora vai sobrar, agora que já são decorridos, agora tempo regulamentar 46 minutos, 4 minutos para o Cruzeiro tentar o gol de desempate, mas quem está na frente agora tem, tá tentando chegar a equipe do Náutico, mas o árbitro agora aconteceu uma falta aí, ele marcou infração favorecendo o Cruzeiro no seu setor intermediário. Tá bancando agora o Wellington, que recebeu a falta, mas fica nada não, não foi nada não, Wellington. A cobrança vai ser feita para a equipe do Cruzeiro, com Kaká dominando, recuando, entregando para o goleiro Fábio. Fábio na direita para Kaká. Kaká desce para a sua intermediária, vai avançando. Na esquerda vira o jogo, entregando para Ramon, que domina na esquerda para Machado. Domina Machado, tem agora Brei colocado, lançou para a ponta canhota. O passe é feito na esquerda agora para Ayrton, domina o autor do gol. Avança para a ponta esquerda, vai o Ayrton, caminha, vai para o meio, aproxima do gol, rolou. Boa bola para agora para Marcelo Moreno, de costas para o seu marcador. Na direita vira o jogo na ponta, recolheu o Wellington, dominou o garoto, dominou, bateu, escanteio para Cruzeiro para a direita aí, Rubens. Marcelo Moreno dominou a bola, ficou sem saber o que fazer. Tocou pro Wellington, buscava o cruzamento, teve o desvio. Escanteio pro Cruzeiro. Capricha, pé premiado, vai pro levantamento, Alberto. Agora vai mansamente na bola o Machado para fazer a cobrança de escanteio. Ele põe a bola na marca para fazer a cobrança. Um a um já está satisfazendo ao Cruzeiro. Gostaria de vencer. Pela direita para Prassi Machado para fazer a cobrança. Vai erguendo pela grande área. Correu para a bola, bateu, bateu forte na grande área. Cabeçado para o gol. Defendeu o goleiro. Kaká foi lá. Ei, Rubens. Pelo menos apareceu pelo alto. De cabeça, de testa para baixo. Para tentar surpreender o goleiro do Náutico. Tudo igual um a um. Informando o Varejão das Tintas. Bola outra vez para o ataque celeste. Bola dominada. Falta aí, seu juiz. Foi empurrado o Machadão. Uma falta vai ser cobrada pelo próprio Machadão. Cobrou na sobra ponta esquerda. Não valeu a cobrança. O que, que houve aí com o juiz aí? Ei, Samuel Venâncio. Tem alguém sentindo ali o rostinho. O jogador do Náutico, do Timbu. O camisa de número 7 que entrou no segundo tempo. É o Álvaro. Álvaro. Exatamente. O Álvaro tá sentindo o rostinho, vibra. É. Ah, passa um perfuminho nele aí. Precisa ir em segurança? Baixe o app e alugue um carro higienizado. Na localiza, agora vai sobrar de novo agora para o Cruzeiro, para a dominada, recuada para Fábio. Fábio na direita, vira o jogo para Kaká, recebe Kaká, avança pela direita da sua intermediária, bateu forte lá na ponta esquerda, abrindo o jogo na ponta canta. Marcelo Moreno de cabeça, bora para sair a linha de fundo, não chegou a sair, insistiu o Marcelo, mirado para o zagueiro, bora dominada, tocada para frente, recebe de novo o Cruzeiro, insistiu, recupera Brei, mas perde no lance seguinte, bora para ponta direita, olha o ataque do Álvaro para direita, tentou chegar, a bola sai, a linha lateral, não chegou a sair, agora sim saiu, arremesso para o Náutico, já passamos de 49 minutos, um minuto para terminar o jogo, 1-1 é o placar, a bola vai sobrar de novo, outra vez agora para a contra-defensiva, vai tentando chegar de novo, a bola sobrou no comando, ataque, agora com Chiesa, dominou Chiesa, Chiesa para trás, talvez o último lance do jogo, o lançamento na ponta esquerda, recebeu, avança o Kevin, dominou, tentou passar, caiu, falta! Falta do Wellington e recebe cartão amarelo e é perigosa aí, Samuel Venâncio. Perigosa, Alberto. É aquela pra matar do coração. O Wellington chegou com tudo ali, levantou o Kevin e a bola vai ser alçada na área do goleiro Fábio. Vem o Náutico no finalzinho, 1-1, segura a vibra. É o último lance do jogo. Situação de meia esquerda entre a ponta e a meia, bico esquerdo da grande área, setor de ofensiva. Falta realmente perigosíssima, favorecendo a equipe do Náutico, que já não tem o Jean Carlos, que cobrava muito bem, mas tem outros jogadores. Impressionante, atenção, é o último lance, já chegamos a 50 minutos agora. Lançamento vai ser feito na grande área, expectativa, muita só da Cruzeirense na grande área agora. Atenção, correu, bateu, pingou, cabeçada, bola vai saindo ali de fundo, não termina. Termina o jogo com um empate de 1 para o Cruzeiro, 1 para a equipe do Náutico, João Vitor Cirilo. Vamos lá, vibrante Alberto Rodrigues, faltando 2 minutos para 6 horas, direto para a apuração do melhor em campo, Autotruque. E eu começo por você, Léo Figueiredo. Hoje o herói é o melhor, Ayrton. Ayrton, você sempre me pergunta, né, se é o herói ou se é o melhor. Hoje valeu para os dois então, Léo. Voto no Ayrton. Samuel Venâncio. Ayrton. Rubem Júnior. Vou no Jadson Silva, jogou muito. Jadson, volante, voto do Rubens. Vibrante. Ayrton. Ayrton, e é o voto também do torcedor, pelo twitter.com/radioItatiaia, nesse momento com 67% dos votos. Ayrton, eleito melhor em campo, Autotruque, neste empate entre Náutico e Cruzeiro. Quero o seu destaque, Samuel Venâncio. Pois é, o Filipão, assim que terminou, ele olhou para o banco e fez assim: na circunstância que aconteceu, beleza, mas é aquilo, muito trabalho. Agora, o Filipão vai falar também sobre essa garotada que entra. O Wellington entra, o Ayrton entra e eles dão outra cara pro Cruzeiro. É velocidade, pelo menos aguentam correr. Eu vou até preparar uma pergunta ali para o Big Phil sobre isso, esses garotos que ele vai conhecendo. O Filipão também, o que a gente imagina, Alberto, Léo Figueiredo, a maioria aí ele não conhece. Então vai ter que conhecer, colocando para jogar. Enquanto isso, vai com a outra turma, que não está conseguindo muito. A turma dos experientes, dos experi. O Matheus Pereira está lá falando com o árbitro, o Cruzeiro sai, pelo menos não perdeu. E segura o Náutico também. E sexta-feira tem o Paraná, não sai da zona, mas sexta-feira tem o Paraná em casa. A turma vai saindo daqui a pouco, ao longo da jornada seguinte, vamos registrar o Filipão. O Matheus Pereira já está mancando menos. Vamos ver, deixa eu tentar dar um grito aqui. Tô gritando aqui o Alisson, irmão. 6 horas aqui na Itatiaia. Diga lá, Samuel. Eu falei, irmão, o Pereira tá bem, irmão? Falou que tá. Vai ser reavaliado. O Alisson, irmão, é o roupeiro do Cruzeiro, o assistente ali de campo. Tô vendo aqui o Matheus Pereira mancando de certa forma. Não vai ser nada grave, não. Esse menino aí tá firme e forte. O Cruzeiro vai deixando aqui o estádio dos aflitos. É sempre difícil jogar aqui nesse estádio. O Cruzeiro só tem uma vitória na história. 1-1, informando o Cindeac. Tá certo, Samuel Venâncio. Rubem Júnior, quero seu destaque final do Náutico. João Vitor Cirilo, o Náutico agora tem pela frente o CSA no próximo sábado no Rei Pelé em Maceió às 9 horas da noite. E para o jogo, o técnico Gilson Kleina, que não vai poder contar com o zagueiro bom, zagueiro Camutanga, e também o Jorge Henrique, que chegou firme para cima do Matheus Pereira. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo, são desfalques. Tá certo, João Vitor Cirilo. Tá certo, Rubem Júnior. Ô, Domingo Sávio Baião, quero seu destaque também com este empate entre Náutico e Cruzeiro. Fabrício Calazans já informou mais cedo o confronto do Figueirense com Juventude, do Guarani com Avaí, do Botafogo com Vitória, jogos que ainda serão realizados nesse domingo. Situação do Cruzeiro na Série B, Domingo Sávio Baião. É claro, João, muito pouco do que o Cruzeiro precisa. 1 ponto, 17 pontos. Mas o Cruzeiro olha para cima e vê Vitória 20, Brasil 20, Náutico 19, Guarani 18, Figueirense 18. Ou seja, equipes alcançáveis nas próximas rodadas. Só que o Cruzeiro precisa responder em campo. Aí é que tá mais difícil, mas é uma conversa pro Léo Figueiredo, João Vitor Cirilo. Tá certo, Domingo Sávio Baião. Antes do Léo, Fabrício, no plantão esportivo, jogos finalizados nessa tarde. Olha só, João Vitor Cirilo, pela Série A no Maracanã terminou. Fluminense 3, Santos 1, em Goiânia, Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0. Na Série C, em Erechim, o Boa Esporte perdeu para o Ipiranga 2-0. O Tombense em campo neste momento em Tombos, vai vencendo o Volta Redonda 1-0, jogo no intervalo. E pela Série D, em Taguatinga, no Distrito Federal, o Brasiliense derrotou a equipe do Tupinambás de virada por 2-1. Teve ainda o Mineiro do Módulo 2 em Pouso Alegre, o Betim vencendo o Pouso Alegre por 2-1 e foi de virada, informando a Autotruque. Tá certo, Fabrício Calazans. Léo Figueiredo, em nome de Vivo Selfie, seu comentário sobre este empate entre Náutico e Cruzeiro, Léo. Pois é, Cirilo, um empate que é bom pro Cruzeiro, no frigir dos ovos, no resultado, assim como falou o Filipão. Tava conversando com o Alberto aqui, com o Rubens Júnior, em off, enquanto a gente ouviu o Samuel, e acho que um pouco da impaciência que a gente fica durante a jornada, né, com alguma alteração ou com alguma coisa que não acontece, é porque o Filipão chegou agora. Mas a gente já há algum tempo sabe que o Marcelo Moreno tá mal. A gente sabe que o Sassá não rende ali na ponta esquerda. Então tem algumas situações que a gente já sabe. Talvez o Filipão ainda não saiba, mas a gente já sabe. E é importante que dentro do Cruzeiro, pessoas dentro do Cruzeiro deem esse feedback pro Filipão. Que o Cruzeiro não pode mais errar. O Cruzeiro precisa acertar somente daqui para frente. É diferente quando o Ayrton entra no jogo. O Ayrton não pode ser reserva. O Ayrton não pode ser reserva. Não é só pelo gol salvador que ele fez hoje, não. É pela vida que ele dá no ataque. E como que o Ayrton precisa de alguém para jogar com ele? Porque todas as jogadas do Ayrton são pegar a bola e partir sozinho, porque não tem ninguém para tabelar com ele. Então talvez por isso a gente fique mais impaciente durante a jornada, porque a gente está angustiado aqui como torcedor, porque a gente já sabe do que dá errado. Nós estamos querendo ver o que dá certo. E o que dá certo é o Ayrton. O que deu certo foi o Patrick Bray. Olha só, o Patrick Bray estava encostado, estava para ser negociado, estava afastado. Ninguém lembrava do Patrick Bray. Mas tinha o Giovani, tinha o João Lucas. Patrick Bray fez um belíssimo cruzamento pro gol do Ayrton. Que entrou o Bray no jogo por uma infelicidade, uma covardia do Jorge Henrique com o Matheus Pereira. Mas o Patrick Bray foi importante, porque acreditou, porque colocou velocidade no jogo, porque falta velocidade ao Cruzeiro. Porque não tem como jogar com Moreno, Sassá, Marquinhos, Gabriel, Regis, Kaique. Não tem como. É preciso ter velocidade. É preciso ter gana, coragem, partir para cima. Por isso que a gente fica muito angustiado durante o jogo, as coisas acontecendo. Mas felizmente, como disse o Samuel, eu espero que com o tempo e que rapidamente o Scolari já comece a ver o que a gente já viu. Que alguns jogadores não têm condição de jogar no Cruzeiro nesse momento. Não é demérito do que já fizeram, nem do que podem vir a fazer, mas que nesse momento... Marcelo Moreno, por exemplo, um cara super dedicado ao clube, mas tá mal demais, ele não sabe o que faz com a bola. Então o Cruzeiro precisa buscar alternativas lá dentro. Não é só aqui fora, porque precisa contratar? Precisa. Precisa qualificar? Precisa. O Cruzeiro é muito grande para ter um futebol fraco, mesmo que na Série B, mesmo que com problema de dívidas. O Cruzeiro pode e deve ser mais do que isso. Mas com este elenco, que não é nada brilhante, o Cruzeiro já pode mais. Então eu espero que o Scolari veja que algumas alternativas precisam acontecer mais. O Wellington jogar mais tempo. Por quê? Porque o Wellington leva muito mais perigo que a turma que está começando jogando. Ah, mas é diferente, já pegou o adversário cansado. O Cruzeiro precisa de coisas diferentes. Olhem só, gente. O Cruzeiro tinha Marcelo Moreno e Sassá em campo, dois centroavantes. E o gol salvador foi do Ayrton, de cabeça lá dentro da área. Algumas coisas a gente já sabe e tomara que o Filipão veja rapidamente. O saldo é positivo. Para a fase que o Cruzeiro estava, para toda a dificuldade que o Cruzeiro estava, 4 pontos em 6 disputados fora de casa é um bom saldo. Mas é porque nós já estamos sofrendo tanto, esse futebol do Cruzeiro está tão ruim há tanto tempo que a gente já cobra, que a gente fica angustiado e que espero que o Filipão veja rapidamente que este time pode ser melhor, que esse time pode entregar mais, que não precisa de tanto sofrimento para poder fazer um gol. A história do 1-1 hoje começou com um gol, mas foi do Náutico. Aos 20 minutos, o Vinícius recebeu lá na ponta esquerda o Rafael Luiz, que é super esforçado, que corre muito, mas não é um grande marcador. Se é pro Rafael Luiz jogar, Filipão, é para ele chegar lá na frente, é para dar liberdade para ele, é para deixar ele se mandar e fazer uma cobertura ali. O Rafael bobeou na marcação e o Fábio, achei que demorou para pular na bola. O Fábio que depois fez um milagre numa falta do Jean Carlos. Enfim, o gol do Náutico, o 1-0 foi do Vinícius, tá aqui, ó. Alberto Rodrigues. Bola sabe lá pra Bandes, que é o chute pro gol, rasteiro, no canto, atenção, bola passa, gol, gol, gol, gol, gol, gol do Náutico. Jean, de longe, bateu de perto à direita, no canto esquerdo do goleiro Fábio. Vinícius, camisa 70. Vinícius, camisa 70. O Vinícius 70. Fez, o Cruzeiro deveria ter ficado com um homem a mais no primeiro tempo. O árbitro Leandro Bizio não expulsou o Jorge Henrique, era para vermelho direto, uma entrada desqualificante, covarde no tornozelo do Matheus Pereira, que tirou o lateral esquerdo do Cruzeiro, que acabou saindo no intervalo. O Filipão, além dessa mudança, porque entrou o Patrick Bray no lugar do Pereira, colocou o Sassá no lugar do Marquinhos Gabriel. O Sassá tem que jogar no lugar do Marcelo Moreno, que seja. O Sassá tem que jogar na dele, lá como centroavante. Não lá pelo lado esquerdo. Estamos cansados de ver que o Sassá não aguenta correr lá na ponta esquerda. O Sassá entrou na ponta esquerda, pouco somou. O Moreno, perdidão lá na frente. E o Cruzeiro foi sumindo no jogo. Sabe, o próprio Cruzeiro foi desacreditando, foi caindo. Aí que entra o Ayrton. Que não desiste, que pega a bola, que parte, que dribla, que quer jogar, seja do lado direito, foi lá pro lado esquerdo, pega, tenta, chuta, vai, escanteio, pega, bate rápido. Isso que o Cruzeiro precisa. E isso que o Cruzeiro teve. Com o Patrick Bray fazendo o cruzamento pro Ayrton aos 40 do segundo tempo, o Ayrton apareceu para salvar o Cruzeiro com 2 centroavantes e o Ayrton foi lá e meteu a cabeça. Um golaço! Do camisa 77 do Cruzeiro, um empate contra o Náutico, um pontinho que pode ser decisivo lá na frente. O gol do Ayrton, aqui com o mais vibrante. Lançamento é feito, longo, comprido, lá na frente, vai tentar chegar, quem sabe agora, sai o gol de empate pela ponta esquerda, lançamento é feito, canteando, bola pingando, cabeçado pro gol, defendeu, o goleiro soltou, a bola passa, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Passou pelo seu marcador e chutou quase sem ângulo. Bola foi entrando no canto esquerdo, fazendo de notável momento maior do futebol. Ayrton, Ayrton, o 7-7 bateu esplendidamente e mandou pro fundo do gol. Quando eram decorridos da etapa complementar, 40 minutos, o Cruzeiro empata. Um para o Cruzeiro, um para o Náutico. Náutico de Jefferson, Hereda, Carlão, Camutanga e Kevin, Haldney, Jonathan, depois o Djavan, Jorge Henrique, depois o Eric, Jean Carlos, depois Marcos Vinícius, Vinícius, depois o Álvaro e o Chiesa. Deu trabalho pro Kaká hoje, o Chiesa. Fábio, Rafael Luiz, Kaká, Ramon e Matheus Pereira, depois o Bray. Adriano, Jadson, depois Felipe Machado, Arthur Kaique, depois o Ayrton, que foi o melhor em campo, Regis, depois o Wellington, Marquinhos Gabriel, depois o Sassá e o Marcelo Moreno. Ô Cirilo, o empate não é ruim, 4 pontos em 6, de jeito nenhum. Eu só espero que o Filipão veja rapidamente o que eu, o Cadu, a imprensa, a torcida do Cruzeiro já tá vendo há um bom tempo. Este time pode mais. Não foi ruim, mas pode ser melhor, viu, Cirilo? Um abraço. Opa, grande abraço. Léo Figueiredo falando em nome de Vivo Selfie, convidando sempre o torcedor a participar conosco. E no intervalo do jogo tem a entrevista também, principal destaque da entrevista do Filipão com o Samuel Venâncio. No intervalo de Internacional e Flamengo, você vai conferir aqui na Itatiaia, é claro, todos os detalhes. Você pode participar, twitter.com/radioItatiaia e também no WhatsApp 31 99651 9657. No Beira Rio estão Emerson Pansieri e Emerson Romano. Show de bola, Milton Naves, comentarista Cadu Doné. Vamos nessa, vamos trazer as principais, os principais destaques, né, desse confronto que já tem bola rolando daqui a 2-3 minutos. Emerson Pansieri está chegando para trazer a escalação do Internacional. Pansieri, boa noite. Boa noite, um abraço para você, para quem nos acompanha, mais uma grande